3278-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. A Energia 97 vai te levar para ver Bruno Mars no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars, um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado. E aí, o que você tá fazendo? Tô dando um busca aqui no meu celular. No Buscapé? Ah, eu uso Direto. Direto você vai usar agora. Além de encontrar as melhores ofertas, agora você compra direto do Buscapé. Pesquisa, escolhe o produto certo e compra direto. Pronto! Direto? Comprando direto, o Buscapé te protege contra qualquer imprevisto em compras de até R$5.000. R$5.000 de proteção? Agora é que eu vou comprar direto mesmo. Novo Buscapé. Compare e compre direto. Economize direto. Os sucessos do mundo tocaram primeiro aqui. Energia 97. Tesão. Overnight. Depois do grande sucesso na sua primeira apresentação, a Overnight Vila Olímpia traz novamente pra você um dos maiores ícones do rock nacional. Pra você, eu deixo apenas meia hora 43. Paulo Ricardo. Dia 6 de setembro, véspera de feriado. Um show incrível com os maiores sucessos. Paulo Ricardo. De setembro, véspera de feriado, tem Paulo Ricardo na Overnight Vila Olímpia. Overnight. Não percam, adquira seu ingresso de primeiro lote promocional através do site www.aloingressos.com.br. Informações e reservas de camarote 11-3582-3637. 11-3582-3637. 6 de setembro, Paulo Ricardo na Overnight. Não percam. Overnight. O que era perfeito ficou duplamente inigualável, duplamente arrasador, duplamente quarteirão com queijo. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's, com o dobro de carne e os ingredientes que todo mundo adora. Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca e picles. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida, duplamente cruel. Energia. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia custado 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? É gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de novo, vem com o chat, já tá no ar. Opa, tá começando o Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra é gol, beba com moderação. Também no oferecimento de McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. Tá no ar Estádio 97. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Opa! Boa tarde! Tamo aí, tamo aí. Tarde. Chegamos. Boa. Deixa eu ver se o Mano Bibi tá aí. Mano Bibi? Atenção. Alô, Mano Bibi? Como assim, Mano Bibi? Ah. Tarde. Mano Bibi não respondeu. Tarde. É. Mano Bibi, será que ele foi preso? Ele tá fazendo um xixi. Foi dar uma barrigada lá. É, tá dando barrigada. Será que ele foi preso? Será que ele foi preso? Não, ele já aparece. Não, preso não. Já ele aparece. Muito bem, estamos começando mais um programa, sexta-feira, de sol, ensolarada, São aonde? Paulo. Aonde? Tá louco? Aonde isso? Mas eu gosto desse tempinho, pra mim é como se fosse sol. Tá louco? É legal esse tempo aí. É legal esse tempinho, ah, não é não? Hã? Eu gosto. Pra ficar em casa, né? É, bom. Seu Bento. É bom. RG, por favor, Sr. Bento. Sim. Por favor, pode pôr a vinheta aí? Vinheta a sua vinheta? Por favor. Então bate no peito e fala assim, a minha vinheta. A minha vinheta. Ó, pediu, velho. Não, pra chamar o... Vamos lá, gancho. Sua vinheta. Atenção. Vento! Aê! Aê! Muito obrigado. Fazia tempo que eu não ouvi essa sua vinheta. Então. Mas, RG. Seu Bento. É, sexta-feira, eu olhei aqui na previsão, final de semana vai ficar inteiro assim. Saber qual a recomendação, RG, pra sexta-feira. Com esse tempinho que vocês gostam, vocês? É. Isso é o quê? Rosco fosco, RG? É. Isso aí? Isso é rosco fosco ou não? Rosco fosco do tempo. É isso, hoje, né? Mas eu vou falar uma coisa pro senhor, viu, seu Bento? É. Hoje, com esse tempinho aí, sabe o que é bom? É. Você se vestir de Masterchef. Como assim se vestir de Masterchef? É legal. Entendi. Porque aí você vai brincar na coisinha, entendeu? Coisinha. A coisinha do Masterchef. Coisinha, cozinha, entendeu? Coisinha, coisinha. Entendeu? Vamos ver a nota. 10! Lógico que é 10, você tá louco? Hoje é sexta-feira. Mas vamos. Oi, e brincar na cozinha é legal. Chegou aí, chegou. Ô, Mano Bibi. E aí, galera? Tudo bem? Eu tô... Você tá no banheiro? Tô tentando conectar a parada aqui, mas o bagulho tá dando erro, mas eu já volto aí pra falar com vocês. Tá bom, bom final de semana aí, mano. Isso aí, Mano Bibi. Tamo junto. Eu acho que esse mano tá fazendo coisa errada. Não, já eu tô aqui... O problema é na conexão aqui da minha mesa, mas eu já vou arrumar aqui. Tá bom. E já entrei em contato com vocês aí. Tá bom. Liga lá. É isso aí. A gente deixa o Corinthians. Já. Cuidado com a Bibi, hein? Daqui a pouco o Mano Bibi de volta aí com a gente no Estádio 97. Vamos lá, seu Vento. Porco. Vamos lá. A nós. Porco. Quem? A nós. Quem? Porco. Nós. Nós. Nós quem? Porco. Quem é nós? Deixa eu falar com você. Nós só tem nós aqui. Deixa eu olhar no olho do senhor. Aqui é nós aqui, ó. Nós. Vou olhar no olho do senhor aqui. Cuidado. Olhando aqui, ó. Você já olhou no zoinho do... Agora eu tô na área, hein? Ah, agora sim, hein? Agora sim. Boa, Manão. Boa. Não, tá conectando aqui o cabo aqui que tava dando um... Cabo C tá bom, hein? Esse agora tá bom. Beleza. Agora tá no grau. Cabo C nunca deu problema. Pô, mas também você fica comprando cabo no Xing Ling, meu. Não. Agora tá 100%, ó. Agora tá bom, tá bom? Tá bom. Agora tá bom. Tá bom. Agora é nosso, filhão. Vamos lá, Domênico. Você foi lá no Saara comprar, mano? Bola! Primeiramente... Vamos à escalação do time de domingo, sim. 19 horas, sim. Chapecoense, mais uma vez, arena lotada. Deve ter uma mudança aí, que todo mundo queria... Vamos ver. Queria vir em campo os dois, né, no começo do ano. Vê se o Dodô aprova. Ó, possivelmente o Parmeira vai vir com Jailson recuperado. Jailson! Aí vem o Jean. Lateral direito. É, o Edu Dracena. É, tá bom, né? Vai, né? Luan? Vai. Tá. E vem Luan. Ele, hein? Quem? Hoje, Michel Bastos na esquerda. Bastos? Esse corre aí, irmão. Corre aí. Vamos lá, irmão. Corre, porque você tá precisando. Boa. Certo. Aí vem o meio-campo, Thiago Santos. Bom. Aí, ó, Moisés. Sim. E Guerra. A princípio, legal, gostei. A princípio, essa... Gostei, Moisés e Guerra. Aí, deixa o Thiago Santos pra dar bicuda nos outros. E Moisés e Guerra. Exato. Moisés também, quando ele não tem a bola... Ele vira um volante. Certo. E aí deve ser o ataque. Roger Guedes, Keno e Daverson. Bom time. Essa equipe. Mas hoje, o Palmeiras foi surpreendido aí, Domingo. Uma punição. Sacanagem isso, hein? É, aquele problema que teve lá na Arena Pernambuco. Mas foi fora de campo. Dia, foi fora de campo. Pois é, dia 23 de julho, Palmeira Sport. Sim. É, o Palmeira pegou aqui Palmeira nos próximos... Palmeira ganhou do Sport lá. Ganhou. Os próximos 7 jogos do Palmeira... É, não vai ter torcida, a carga de ingresso. Visitante, né? Visitante. Como visitante. Isso. Eu acho que são 7 jogos? Caraca. Próximos 7 jogos fora de casa, não vai ter torcida do Palmeiras. Essa é a punição. O Gagliotti falou que vai recorrer. Ele diz aqui o seguinte, né? Absurdo isso. Abre aspas. Abre aspas. O nosso entendimento é de que houve um equívoco no julgamento do STJD. O clube não quer... O clube não tem qualquer responsabilidade sobre o que acontece fora do estádio. E por isso não cabe essa punição. O departamento jurídico do Palmeiras já está tomando as providências necessárias para cuidar desse caso. Tenho certeza de que o STJD, né, vai rever essa incorreta decisão que pune o Palmeiras e pune o seu torcedor. Tá, vamos ver. Os jogos seriam... 7 jogos ah, não, fora. Peraí. Não é isso, não. É outra coisa. Eu não, ô, Domênico, quanto você sete jogos aí? Não, são 7 jogos fora. Sim. Os sete fora. Sete fora, né? É. Eu não tenho aqui a tabela, mas tá, tudo bem. Mas eu acho um absurdo. Absurdo também. É um verdadeiro absurdo, porque é... o que o torcedor faz fora de campo, o Palmeiras não tem culpa. Quer dizer que tem que, em cada estado, levar polícia. Que porra mas é sabe o que acontece, ô Domênico? Tem muito clube que, às vezes, financia a viagem de torcida, você entendeu? E é uma maneira... Não. Mas é, você financia, mesmo que financiasse, Marcão, é pro cara ver dentro do gramado, dentro do estádio. Fora do gramado, você vai... Agora virou... Tem que ser pai de todo mundo? É verdade. Oh, é brincadeira isso aí. Mais uma notícia. É um precedente que tá abrindo aí, complicado, hein? Mas, ô Domênico... Porque vai ter que punir todo mundo, né? Porque não é possível, cara. É. Mas, ô Domênico, pela lei, se você... Depende, se você tá, sei lá, 3 quilômetros do estádio, a responsabilidade não é do clube. Mas se você tá nas cercanias do estádio, ao lado de fora ali, cabe ao clube também oferecer a organização para realização do evento. Isso, mas isso não ocorre no Palmeiras? Envolve tráfego e tudo mais. Mas mesmo o Palmeiras está mandando. Mas o mando é, dos, é do outro, é, mano. Então, está louco? É tá... Não, mas... É o mando claro, é, claro, é do esporte. É, por exemplo, vamos Palmeiras, pegar esse jogo... Eu sei, Domênico, eu sei. Mas a torcida do Palmeiras foi detectada como autora, sei lá, do problema gerado. Isso daí deve estar relatado em algum lugar. Por isso que o Palmeiras acabou sendo atingido nessa decisão também. O clube responde por isso também. Lembra aquele jogo do Palmeiras que aconteceu com o Flamengo também em Brasília? Que houve aquele quebra-pau também? Mas ali foi dentro de campo. Na parte interna. Então, mas foi na parte interna ali do estádio. Não dentro da arquibancada, mas foi naquela parte do acesso. Backstage ali. Naquele acesso que tem mas ali. Mas até aí eu entendo que seja dentro de campo. Dentro do de campo que eu digo, não dentro do gramado, né? Mas dentro do estádio. O que aconteceu foi lá fora. É. A confusão então, foi lá fora. Fora. Fora que eu então, digo, fora do estádio. Fora. Fora dos portões então, do estádio. Entendeu? Mas depende, Domênico. Em determinado raio de ação próximo ao estádio, eu não sei agora que precisar, sei lá, quantos metros ou quilômetros, ainda é encarado como parte integrante da partida. É, mas eu não sei aí exatamente agora te especificar qual que é o raio que atinge aí essa parte externa do estádio, mas que se acontece qualquer tipo de problema lá fora também, o clube acaba sendo punido. Mas eu também concordo contigo, é um absurdo. Mas é um absurdo. É. Ele não pode. O clube por que você logo de cara não concordou com o Domênico? Você tem que concordar, sabe por quê, mano? Porque é o seguinte, o Domênico tá triste. Não, eu não estou triste, sabe por quê? O Domênico vai em todos os jogos, porque sete jogos, meus amigos, é praticamente o turno todo. É. Então, assim, o Corinthians teve um problema com o Curitiba. E por que ninguém falou nada? Ou esqueceram? Olha aí. Ué. Mas ali foi no acesso, não tava dentro do estádio. Mas não tá dentro do seu raio de 3 quilômetros? Tá no raio. Entendi. Mas eu acho errado. Eu não sei exatamente mas não... qual que é o limite aí que atinge essa área. Mas eu sei que existe um raio aí que cerca o estádio, que se tiver dentro daquele raio de atuação aí, os clubes eles podem ser punidos. E Flamengo e Botafogo agora? Não, isso é um absurdo. Desculpa, isso é um absurdo. Quem vai ser punido? Não, peraí, mas em tese, isso é um absurdo. Quem? O mandante. Eu só quero entender porque a balança é pra um e exatamente, não, eu não gostaria de entender o que está acontecendo. Mas esse julgamento aí do Palmeiras aconteceu em relação a um jogo muito anterior, não é? Precisa ver então, o que o Palmeiras tem que ficar esperto, e acho que a imprensa vai cobrir isso e ficar esperta e ligeira, opa, o Palmeiras foi punido assim? Vamos ficar atento agora ao julgamento da história do jogo Botafogo e Flamengo. É, porque tem tá rolando, tá pendente. Tá certo que é outro campeonato, Copa do Brasil, mas desculpa, eu acho que tá dentro da dentro da asa aí da CBF. Não importa, porque já tem que, olha, é uma torcida que tá envolvendo tudo. Mas se abrir esse precedente, eu acho perigoso. Ah, você já abriu muito precedente na sua vida, velho. Não, eu tô falando eles, né? Vou falar mais uma notícia. Eu não abro precedente nenhum. O problema é que eu acho perigoso. Porque o Vasco tá cumprindo, né? O Vasco tá cumprindo. Não. E em casa. Vamos ver o que mas que peraí, mas qual foi o problema no Vasco? Também, torcida. Porra, invasão de campo, aonde? Briga na, no... É, briga lá. Em campo. Em Vasco. Em campo. Na arquibancada, mas no campo. Mas foi em geral, campo, pessoal, meu. Em campo já acontece esse tipo de punição há muitos anos. Foi dentro, fora, foi uma zona... Tudo bem, mas se teve dentro, tudo bem, até concordo, mas o Palmeiras Sport não teve. Eu sei, mas é por isso que eu tô dando um exemplo do Flamengo e Botafogo. Fala aí, ó, seu Bento. Mais uma notícia que você falou no começo do programa, Eu acho que o Mina mesmo fez a última partida dele com o camisa do Parmeira. Mina! Na quarta-feira passada, pela Libertadores. Segundo informações aí, eu acho que não. Não, mas o Mina vai em janeiro. Mas ele ia ficar 3 meses fora, vai jogar o quê? Um jogo? Três meses? Já tá machucado, né? 3 meses fora. Era 4 semanas? Não, 3 meses. Quebrou, fratura, Dodô. Fratura. Fratura de dedinho. Eu acho que o Mina já... Bom, se ele voltar, esse tempo, já acabou. Já foi. Vai, já foi o Mina. Vamos que vamos. É isso aí, Domênico. Tá certo, só acho complicado esse tipo de punição ao Palmeiras e não aos outros. E o Palmeiras tem que ficar de olho. É verdade. Se acontecer mesmo a punição, porque tem aquele negócio de você... como é que chama lá? De você tentar reverter lá. Esqueci o nome. Cesta básica, mano. Não é reverter cesta básica. Recurso. Você recorrer. Tem como você recorrer da punição, eu acho, né? Qualquer tipo de punição você vai recorrer. Vamos ver o que vai acontecer. Tá. Mas eu acho um absurdo. Mesmo que pegue menos jogos aí, é um absurdo. Porque vai acontecer com os outros clubes também, eu quero ver se vai ser igual. Né? Certo? Segue o jogo. Agora? Aguardemos. E agora, ô Domênico, eu te pergunto, desse pessoal que estava envolvido na confusão, quantos efetivamente estão presos até agora? Aí é que tá. Você entendeu? Os caras que não causaram acontece nada, confusão, Marcão. É impunidade, mas é por isso que eu falo. Aqui no futebol, velho, os caras têm que mudar esse conceito. Eu vi uma vez uma entrevista do Romeu Tomás Júnior, se eu não me engano, ele fazendo uma colocação que eu achei interessante. Ele falou assim, se você tem um cachorro com pulga, você tem que dar veneno pra matar a pulga, não o cachorro. Exato. Você entendeu? Porque assim, a impunidade de torcedores que causam esse tipo de confusão, o cara ele vai fazer no próximo jogo e no outro e no outro e nada vai acontecer. Exato, entendeu? Aí o Palmeiras está sendo punido e os caras que causaram a confusão estão indo lá. Vocês acham que adianta alguma coisa porque aquela se matar o cachorro, as pulgas vão sair daquele e vão pro outro. Vai pro outro, exatamente. Mas você acha que funcionaria o que aconteceu na Inglaterra, por exemplo, tirar o time de um campeonato? O torcedor ia tomar consciência. Mota, do jeito que neguinha é frouxa. Não acontece porra nenhuma. Do jeito que aqui não acontece nada. Gente, vamos muita calma nessa hora. Vamos respeitar esse momento da manchete do Santos pra grande nação santista. Olá, Regé. Como assim? Olha esse sombra aí, agora. Fala, seu Bento. Esse sombra o quê, meu? Alvinegro Praiano. Alvinegro Praiano. Que bolinho, hoje tá demais. Vanderlei! Vanderlei. Aí eu vou te falar, o cara, ó, ele não joga nem no meu time, mas é o melhor escalado, Vanderlei! Olha aí. Com certeza. É o goleiro que é escalado com vinheta. Vou gravar. Deixar um pra você, um botão. Tem que deixar um. Vanderlei! Vanderlei! Esse merece, hein, seu Bruno? Tão logo o São Paulo use o Aderlan! Também vai merecer vinheta. Ah, merece Mas é bom você gravar mesmo, seu Bento, porque pode ser que amanhã depois o senhor não esteja mais por aqui. Você viu o Marcelo Falcão, né? Estão falando em raio aí, o Falcão do Rapa. Falcão quase foi dessa, hein? Infarto. Ontem. Não, mas não morreu, já. Pela manhã, o Falcão, o vocalista. Vocalista do Rafa, Quando vocês abriram o link hoje aqui, que meu irmão não chamava, meu irmão não atendia, não falava nada. Ficou preocupado, Marcos? Não, eu falei, pô, meu irmão meteu um Marcelo Falcão. Ah, não Marcos, mas não é porque ele infartou. É porque ele fartou. Fartou. Era um piada de caipira. Aí é sensacional. Sumou mais o palhaço. Aí foi bom. Ele fartou. Como se fosse o Bento falando, é isso? Entendeu? Nossa senhora, a concorrência tá grande, RG. RG, diga. Mas olha, não será dessa vez. Sim. Não será dessa vez que o Nilmar fará sua estreia. Vai esperar mais pena. Um pouquinho. O Leverkusen. Você da pronúncia. É o Leverkusen. Leverkusen. Falou que vão devagar com o jogador. A gente sabe que ele vem com frágil, como o Mano fala na faixa amarela. Né? Frágil. Plástico bom, né? Aquela tarjinha na canela. Né? Tem que pegar leve, então, com o Nilmar. Vai esperar mais um tempinho aí pro jogador estrear, então. Então não vai nem ser relacionado pro jogo contra o Curitiba, que é lá em Curitiba. Lá em Curitiba, jogo duro lá em Curitiba, hein? Exatamente, isso aí, certo? E ontem nós falamos do Zeca e o Foca News. Foca News diz que quem tá interessado no Zeca é o Atlético de Madrid. Não sei. Atlético de Madrid tá interessado no Luan também do Palmeiras. Estão conversando já. Ah, é? É. Estão conversando. Então, não sei. Vai que, né? E você é a favor dele? Ah, quando se ele quer ir, não tem jeito. Se a grana for boa pro Santos. Que torcedor é você? Olha aí, olha, reclama, RG. Quem sou eu, pô? RG mercantilista, hein? É, quem sou eu, pô? Pô, se o Neymar for, você imagina. Você tá Você é o Leco Alvinegro agora? Abrindo mão assim de jogador, assim? Não, é que, não sei se você sabe, eu tenho conhecimento, mas a gente já está preparando... Adiante de você, eu não conheço nada, Vigê. A gente já está preparando a nova safra para 2019. Nossa! E quem é o lateral esquerdo da nova safra? Ah, isso você vai ter uma surpresa. Ah, vai ter surpresa que você não sabe. Todos teremos surpresas. Todos serão surpresas. Até o próprio torcedor. Vende o Zeca e fica com o Caju. Todos teremos surpresas. A safra é tão boa que eles estão improvisando. Pô, pé no Caju, hein, velho? Cajuzinho, é verdade, joga não deu bola, hein? Caju? É, Caju. Não. Tá com problema lá, hein? Problema, né? Aquele negócio virou é quente, mas né? É bola, hein? Caju era bola. Mas é verdade? Ele tem uma perna menor que a outra, é verdade, sim. É o que dizem. Né? Não, você não tá dizendo isso. Não. É verdade. É o apelido dele lá no CT do Santos é Bet, mano. É. Bet Balanço. Bet Balanço? Tá raso, tá fundo? Olha lá o Zé fazendo. Tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso, tá fundo. Parece que sai que eu chuto, né? Ô Zé, sai que eu chuto. Lembra do Pega um Pano? Que mais, seu bem? Ah, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom demais. No resumo eu venho com a escalação. No resumo eu venho com a escalação. Boa. Ô, boa, mano, boa. Bibi? Vai te catar, ô Bibi. Ô, mano, Bibi. Ô, favelinha. Ô, mano, Bibi, você vai participar do Mac Dia Feliz, mano, Bibi? Opa, com certeza, Sombra, com certeza. Ó, o Brasil inteiro vai ajudar na luta pela cura do câncer infantil e juvenil. Rapaziada, participem do Mac Dia Feliz, uma das maiores mobilizações do Brasil em prol da cura do câncer infanto-juvenil. Neste dia, cada Big Mac conta para ajudar instituições de todo o país que apoiam milhares de crianças e adolescentes com câncer. É isso aí, rapaziada, vamos ajudar. Com a arrecadação, é possível viabilizar alas de internação, ambulatórios, salas de quimioterapia e unidades de transplante de medula óssea, além de projetos psicossociais. Galera, por favor, em nome do Estádio 97, eu peço a colaboração de todos. Há 29 anos, os recursos arrecadados com a campanha têm aproximado famílias da cura do câncer infanto-juvenil. Vamos colaborar, rapaziada. Participem do Mac Dia Feliz. Cada Big Mac conta. É sabadão, dia 26 de agosto, em qualquer unidade do McDonald's, tá bom? Vamos colar, rapaziada. É Big Mac ajudando todo mundo. É o Mac Dia Feliz. Boa. É o Mac Dia Feliz, é isso aí, todo mundo ajudando. Dia Feliz. E olha, um recado pra você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro, não é mesmo, seu bem? Comprei. Então faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Pensa bem, para quê? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor! Vou ver aqui. Eita! Que isso? Eita! Perigo, hein, meu? Atenção. É isso. Notícia mal informada no rádio, isso não é legal. Como assim? Não é legal. O Falcão do Rapa não teve infarto. Epa! Quem falou aí que teve? Não teve infarto. Epa! Opa! É isso aí. A informação que chega pra mim aí, olha. Até que vem. Zé Fontinha? Zé Fontinha? É, não é o Zé Fontinha, não. Aqui tem até... Tem a fonte aqui. É o aqui. Link. É Warner Music, gravadora do artista. Ih, rapaz, ó. Porque todas as gravadoras ouvem o Estádio 97. É isso aí. O que aconteceu com ele? Ele teve apenas um problema intestinal. Ah, mas tá em tudo que é lugar aqui. Problema intestinal. Agora, eu não sei se a gravadora aí tá passando um pano. Infelizmente não, tá aqui, ó. Tá, leia, tá no terra. Tá no... Leia, seu Uol, Bento. Terra, é boa, aí. Seu Bento. Olha, então, cima. Atenção, pessoal da Warner. Tá todo mundo dizendo desmente, que é infarto. Desmente. Então tem que desmentir os caras lá. Mas será que ele leu, Sombra, aquela declaração da ex-namorada falando que traiu todos os namorados? Pode ser. E aí, pode o cara ser. Ficou em choque. Tá uma balançada, né, mano? Será que foi isso, mano? Eu será? Acho. Pode ser. Porque aí balança, sombra, o cara pô, do nada, dói, abre ali a internet, aí vê lá a ex falando isso, meio que dá uma balançada no B.O., ou não? Ou então, lógico, então o amigo liga pra ele e fala, você leu? Aí ele falou o quê? Ele fala, lê lá. Pô, aí o cara... lê lá. A Débora Seco, ela deu uma declaração dizendo que o único que ela não traiu é o atual marido. Pô, também só faltava é o atual marido. O único que ela não traiu... Só faltava essa, né? Aí, pergunto a você, RG... Sim. Um cara tão vivenciado, um cara de vasta experiência, caramba, de não sei quantas mulheres na sua vida, de não sei quantas traições. Poucas mulheres. Traições, você falou? Poucas. Ah, agora o RG vai dizer que nunca traiu. Não. Sei, você já traiu, RG? O tanto quanto você. Então você não traiu ninguém. Ah, tá bom, vendo? O negócio é o seguinte. Mas então o Roger Flores também foi bom, então. Foi, lógico que foi. É, então. Porque ali foi um chumbo trocado, né? Velho, se você é o marido dela. Você fica tranquilex? Sincero e honestamente falando? Não tô pedindo pra você mentir. Você quer que eu fale a verdade? Sim. Claro. Não. Não, né? Fica com aquela pulguinha, né? Não, mas pensa bem. Mas, RG, o que é melhor? Comer melancia em grupo ou comer... Não, é isso! Não, é verdade, eu sou. Isso! Às vezes, o que é melhor? Tem que dividir, né, mano? Por isso que você... Não, mas aí que tá. Às vezes, você pode comer um assim sozinho ou, sei lá, picanha em grupo. Então, mano, aí, nesse caso... O melhor é você comer uma goiaba, porque a goiaba você come sozinho, entendeu? Entendi. Muda de fruta, pô. Chegou boa. Informação aqui, olha aí. Quem, Zé Fontinha? Zé Fontinha? Olha, estão fazendo as notas, ficamos desesperados quando lemos essa informação de infarto. Tá vendo? Estão agora divulgando pra imprensa aí a verdade do Zé. É porque ele cancelou os... Falou o que isso? Vai acontecer o que com ele? Com um problemas intestinais. Tá. Não, porque cancelou os próximos shows, né? Demorou, então, hein, pai? Mas tem problema intestinal que... Demorou pra responder. O Mota mesmo, pô, lá no Nordeste, ele come lá um acarajé, um negocinho lá, fica uma semana lá com problema intestinal. Ó, não brinca não, cara. Uma vez eu comi uma ostra aí, bicho. Eu não sei qual das oito que eu tinha comido. Que ferrou. Os dois, não tá no mesmo lugar. Aí, RG, a sombra não curte o marisco, mano. Você viu? Não, a gente tá na casa de um amigo. A ostra fez Patrícia, não, né? Vamos confundir ostra com marisco. É diferente, mano. É diferente. Marisco tem que chupar, né? Fala aí, RG. E eu vou te falar um negócio, cara. Passamos mal, hein? O Mota passar mal comendo ostra, eu até entendo, né? Bom, mas o Mota comendo ostra é canibalismo. Por quê? Porque não tem cérebro a ostra? Por quê? Que isso? Ô, Marcão, graça, é meu brother. Era nós, velho. Meu brother. Você tá vindo mó traíra. Legal, ô, mano, legal, leva teu irmão embora, mano. Por quê? Mó traíra, hein, mano. Passar um pano pra você, Motinha. Comendo muita ostra aí, mano? Não, cara, é muito caro. Rio das Ostras. É caro, né, mano? Tá certo. Mas eu não como frutos do mar, não, viu, Sombra? Na boa. É, pouca coisa, mano. Lagosta, sabe quanto querem? Assim, aí eu como. Camarão. Nossa, sabe quanto querem em Natal? O cara vendia lá na barraca 10 ostras, R$2, velho. Ó. Porra, essa aí então deve matar, não deixa eu ver. Essa geladinha. Vocês comeram, hein? Essa aí vem assim. Deu pra ver, imagina isso daí, né? Desde 2002. Jesus amado, hein? Essa. Eu comi, não deu nada, velho. Essa vem com etiquetinha. Essa ostra foi servida na Copa de 2002. Mas, Gê, você aplica limão na ostra, assim? No marisco, não, pô. Não, na ostra também aplica ostra. Limão. Porque diz que quando você pinga o limão na ostra, se ela estiver viva ainda e fresca... Ela contrai. Ela se contrai e você... E diz a lenda, que segundo o Patrício, é verdade, aquele que inventou que existe a coruja de 2 metros de altura, sei lá, diz que você ainda ouve um barulho da ostra chorando. Nossa. Não, sério, juro por Deus. Ostra chorando. É sério, cara. Ele falou que se você pingar limão na ostra e ela ainda estiver viva, você ouve a ostra se contorce e chora. Que brisa do Patrício, hein, Marcão? Não, é brincadeira. Mano, coisa pesada, seu Bento. Ostra é Domênico, essa. Domênico, só um minuto. Domênico, ostra chorando... Sei lá. Faz aí, eu tô vendo. O que eu vi aqui é o seguinte, né? Que a Débora, vocês falaram agora, que é da revista Isto É, ela divulgou lá, né? Ela falou, às vezes a gente não pode cobrar, o que vocês falaram aí, da pessoa que a gente não dá pra pessoa, mas eu já traí todas as pessoas com quem eu estive. Todos menos o Hugo, seu atual marido, é lógico, atriz. Aí lá embaixo tem o Roger Flores. Olha o que ele escreveu, eu não posso falar não. FDP. Mas eu acho que isso daí é notícia fake, viu, Domênico? Será? Deve ser fake. Isso aí deve ser montagem. Eu sei que o cara ficou puto na vida, viu? Se o intuito dela era elevar a moral do marido, pode ter levado a moral, mas que vai deixar o nego nervoso e preocupado, não deveria ser. É aquela ligação não atendida. Porque é o seguinte, a Débora C. É uma das atrizes que você fala assim, tem muito cara de sapeca. Tem. Sapecona. Eu vou te falar, colocar um trio aí pra vocês, senão vai dizer quem tem mais cara de sapeca. Vamos lá. Pode pôr. Aquela que você ia ficar preocupado pra danar. Cléo Pires. Cléo Pires, Débora Seco ou Alessandra Negrini. Isso, Valverde também. Alessandra Negrini é a menos. Tem cara de danada, né? Mas acho que é a menos, né? Não, mano. Eu acho, viu, Dodô? Alessandra não paga nem pra ser pra essas duas. Acho que ela é a menos. Essas duas vocês falaram. Eu acho que a Isis Valverde tem mais. Isis Valverde. Dá encaixe, dá encaixe. Quem foi a atriz de Bruna Surfistinha? Sai Alessandra Negrini, entra Isis Valverde. E aí, quem fica? Quem é a melhor? Pode pôr a enquete aí do estádio. Mas acho que a Alessandra Negrini é que mais dessas tem cara de sapeca. Põe aí na enquete, isso aí, ver. Alessandra Negrini já fez vários papéis de danada. A Gabi fazendo contra a quatro, então. Põe as quatro numa enquete aí. Isso que vocês não estão lembrando da Mel Lisboa fazendo lembranças de Anitta. Presença, presença de Anitta. Mas é que ela sumiu, né? A Mel Lisboa deu uma sumida. Ela tá no teatro. Mas, ô, Domênico. Tá indo pro SBT. Não, mas, ó, essa Mel Lisboa, eu encontrei ela uma vez na Bela Vista, que ela tava almoçando no lugar onde eu almoço lá também, almoçava na Dona Inês. Cara, ela tá mais riscada que, sei lá, o Igor Cavaleira do Sepultura. Mas quem, mano? A Mel? A Mel Lisboa, cara, toda tatuada. Falando em Mel Lisboa, você sabe que... Ela tá indo pro SBT. Sabe que o Abelho falou pra abelha, RG? Ah, não. O Abelho falou pra abelha? É, já que vocês falaram isso aí? Não. Pega no mel. Pega no mel. Não. Falou, ué. Pega no mel. Pega no mel. Ai, ai, ai. Segue, seu Bento. Depois depois que a ostra chora, RG. Acabou. Boa, seu Bento. Ah, tricolor. Tricolor, vamos lá. Já tá escalado, hein? Já tá escalado pelo Dorival. Tá na pedra, tá na pedra. O Dorival já escalou aqui o time e também explicou o porquê do mesmo Gilberto aí, falando que não vai continuar. Não, o cara vai continuar, vai jogar esse jogo. Vamos lá. Contra o Avaí, 16 horas na Ressacada, no domingo, vem ele. Sidão vai pro gol. Ai, ai, ai, ai, ai. Aí vem aqui. Titular. Vem o lateral direito, Bufarini. Bufa. Arboleda. Arboleda. Rodrigo Caio e Edmar. Ai, meu Deus. Olha. Ai, ai, ai. É contra quem? É, Avaí. Avaí, jogo de 6 pontos. Lá, Avaí lá? Vai, Avaí? É. Vocês acham? Petros. Petros. Jusilei e Hernanes. Atire a primeira, Petros. É. Sensacional. Ah, tá de brincadeira. Pô, salvou a hora. Marcos Guilherme, Cueva e o Gilberto. Bom, isso aí, o time. Certo? Bom, Motinha. E aí, Motinha, vai ou não vai esse troço aí? Goleia, Motinha. Goleia? E aí, Bufarini, vamos ver se o Bufarini joga, né, velho? Ó, eu só espero que o Sidão não falhe nesse jogo, senão o Dorival vai ouvir um caminhão, velho. Vai. Os caras vão pegar no pé, né, velho? Ah, mas eu reparei que assim... Não acho não, hein? Mano. Eu reparei, não sei se vocês sentiram, tiveram a mesma impressão. Não houve uma rejeição muito grande da substituição do Renan pelo Sidão. Não houve. Acho que não tanto pelo que o Sidão pode fazer, mas talvez muito pelo que o Renan não tenha apresentado. Mesmo sem saber da tua impressão, eu já concordava. Porque as suas impressões normalmente são maravilhosas. Boa noite, senhora. Mas que puxa-saco, Ale. Hoje tem decreto. Ah, Ale. Sempre eu vou muito te falar bem... uma coisa. Olha, focaliza no Ale. Sempre tem muito decreto bem vestido. Não, olha, tem decreto? Tem decreto hoje? Ah, mas você tá mal, hein, velho? Olha lá, o doutor. Olha lá. É, eu acho que tem decreto. Olha lá você lá, Ale. Tem decreto hoje? Eu não posso olhar pra cá, porque daí aparece... É, ali a TV, ó, a careca. Parece a bundinha do macaco, ó. E que bunda, hein, mano? E que bunda, hein, velho? Aliás, antes de falar dos goleiros, excelentes goleiros do São Paulo, eu tava ouvindo vocês... Excelentes, você falou? Falar da Débora Seco, hein? E o que você acha? Ah, eu não acho nada, mas a Bruna Surfistinha já falou que vai fazer um filme dela o ano que vem. Caramba, hein? Ela já fez o dela, né? Vai fazer a troca, né? Mas sabe que eu Ale, velho. O Denis não tá na disputa pra mim, né? Não tá. O goleiro Rick Martin. Adora que levar o peru. Mas se você pegar o melhor que o Sidão já produziu na sua carreira, e o melhor que foi o Renan... no Botafogo. No Botafogo, um pouco no Audax. E o melhor que o Renan já jogou, Eu fico com o Sidão. É mesmo? Eu fico. É porque o Renan também não teve muita chance de mostrar o seu melhor. Também. Porque ele ficou sempre no banco. No banco no Galo, banco no São Paulo. Eu posso dar uma deitada no Mota só pra dar uma variada? Já começou. Claro, véio. Sinta-se à vontade. Mas o Mota é a oferenda da casa. Chutando. Quem definiu pra esse ano de 2017 o time de goleiros do São Paulo Futebol Clube? Em tese, Rogério Ceni. É, em tese, não. Totalmente Rogério Ceni. Acredito que sim. É. Pô, mas será que nem de goleiro ele entende? Putz. Eu acho que não, o Rogério não teve essa opção, não, velho. Como não, mano? Como não? Não teve opção? Ele chamou o Sidão, conhecia o Renan, conhecia o Denis. Ele conhecia o Renan, conhecia o Denis. E chamou o Sidão. Tanto que ele apostou muito tempo no Denis, demorou pra tirar o Denis. Eu acho que era a opção dele era essa. No máximo, o Sidão, que ele deve ter falado. Você concorda, Rogério, atrás do Sidão? Ele falou sim. Eu acho que só. Os outros dois já estavam lá. Ele ia falar, chegar lá primeiro. Essa troca aí do goleiro... o Renan Ribeiro, cara, até acho que ele não é mau goleiro. Assim como eu não achava que o Denis também não era e o Sidão também não. Eu acho que o São Paulo até tá bem servido. Mas o grande problema, cara, o Denis, pra ser mau goleiro, precisa melhorar muito. Não, mas é que a treta ali, o Denis ele teve uma bomba aí pra segurar que era substituir nada mais, nada menos do que o Rogério Ceni. Então acabou pesando na decisão ali e o moleque acabou sentindo. O Renan Ribeiro, ele teve, não sei se vocês concordam comigo, pode ser até uma coincidência ou não. Mas depois daquela divulgação da notícia de que o São Paulo estava atrás do Walter do Corinthians, o moleque acho que meio que se sentiu desprestigiado. O futebol dele começou a cair, ele começou a ficar mais inconstante, ele passou uma certa insegurança, ele soltava algumas bolas que não deveria soltar, ele começou a falhar alguns gols. E isso foi exatamente naquele período que o São Paulo demonstrou interesse em um outro goleiro. Agora com relação ao Sidão, o Sidão é um cara que sabe jogar mais com os pés. Todo mundo está vendo que o São Paulo está com uma dificuldade muito grande. Não põe ele no meio campo, jogo. Não é isso, Ale, mas você pega ali, por exemplo, um goleiro que tem a qualidade para sair jogando com o pé, por exemplo, o Vanderlei dos Santos, fora o fato de ser um goleiro, mas é um cara que dá opção também. A coisa apertou ali pro volante, apertou pro zagueiro, apertou pro lateral, recua no goleiro. Se é um moleque que sabe ali tocar uma bola, sabe dar um lançamento, não vai se afobar, ele ajuda também como se fosse um outro defensor ali tocando a bola na defesa. Tanto é que o São Paulo aí no último jogo contra o Cruzeiro, a presença do Militão mostrou que ficou muito burocrática a saída de bola. Ele voltou com o Jusilê agora para essa partida. Então, futebol é erro e acerto. O Dorival Júnior tá conhecendo o time de São Paulo agora. Eu acho que o Sidão, dos três goleiros que o São Paulo tem, ainda é o melhor que tem ali dentro do elenco, cara. Não sei se vocês concordam, mas na minha avaliação, o Sidão é o melhor. Eu acho que, na minha opinião, vocês dois têm fundamento no que vocês estão falando. Principalmente porque o Sidão já pôde mostrar o seu máximo e o Renan Ribeiro praticamente sempre esteve em reserva, né? Sim. Então é complicado, não dá pra comparar o melhor do Renan Ribeiro. Quase não jogou, né? Mas Renan e Sidão se equivalem. Acho que nenhum dos dois... Eu acho que são bons goleiros. Bons, ponto. Mas time grande tem que ter o goleiro... Eu acho que são razoáveis. Ok, não, beleza. Razoáveis, ok. Mas não acho que sejam goleiros pra time grande. Pra titular. Mas, por exemplo, poderiam estar no time grande desde que o time grande tivesse muito bem armado em campo... Sim. E não tão suscetível a ataques adversários como é o São Paulo. Porque isso, assim, se o goleiro é mais ou menos, quanto pior é o seu time em campo, mais o goleiro vai sofrer. Mais sobrecarrega. Mais sobrecarrega. Então, infelizmente, é isso. Goleiro. É isso aí. Hoje eu tive a oportunidade de participar do programa na ESPN, e que foi gravado, né, o Bola da Vez. Sim. Com o Lucas Prato, né? Prato. E aí em breve... Quem era a mesa, Shadow? Hã? Quem que tava na mesa? Você? O Canalha e o Mauro César. Mauro César. Então em breve, aí quando for pro ar, aí eu divulgo. Mas boa. O que eu posso dizer, cara, o Lucas Prato é realmente aquela pessoa que você vê em campo, né? Extremo bom caráter, pessoa do bem. Sem máscara, né? É tipo do jogador, que sabe aquele jogador que, puta, todo mundo gostaria de ter na equipe, né? O cara é muito ponta firme, grande pessoa, sabe? Não só um grande jogador, né? Não. Sabe, então, mas depois não vou contar o que foi entrevistado e falado, né? Porque senão perde a graça. Ele é meio carcunda, assim, parece o tropeço um pouco. Você sabia que assistindo pela televisão o Lucas Prato... Você fala assim, porra, meu, o cara é um armário, né, etc e tal. Mas pessoalmente, bicho, a televisão, ela muda muito as pessoas, cara. Pessoalmente, Ale. Tem gente que acha que eu sou gordo. Tá vendo que injustiça? Tem gente que acha que você é bonito também, velho. Aí, tá vendo? Isso é verdade. Eu acho lindo. Eu acho lindo você. Manda um abraço aí também pro Luciano Borges, aí, gente boa, aí, o Carlos, lá, o pessoal da edição aí. E pro Juca Pacheco, que a gente teve a oportunidade também de encontrar hoje. Gente boa também, tá bom? Juca Pacheco. É isso aí. Estádio 97 da Energia 97 no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja, Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Banco 24 horas, 35 anos pertinho de você. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo, seu bem. Ah, seu Bento, o pessoal pode assistir o programa através do Facebook da Energia 97 FM. Ou então através do site 97fm.com.br, tá bom? Certo. Boa. For me, Corinthians. Coringão! Opa, tá com saudade, mano. Tá com saudade, tá voltando, mano. Hein, mano. Quem gosta de futebol tava com saudade do Corinthians, mano. É o time que mais joga bonito na América do Sul. É o time mais contundente. É o time que cala o Alê a cada rodada. Chupa o Alexandre. Quer jogar bonito? Contrata o Cauã Raymonds. Rapaziada aí. Amor, como é que é o nome do cara? Cauã Raymonds. Raymonds. Ué, qual é o nome do cara, velho? Fala aí, Cauã. Desculpa, ô Bento. Tava lendo essa enquete aqui do Sombra. Qual atriz tem mais cara de sapequinha? Sapequinha. Tá valendo isso aqui? Débora Seco, Cléo Pires, Alessandra Negrini e Isis Valverde. Ah. Aliás, a Isis, você viu, RG? Deu uma pregada no cara lá na cadeia. E como falou alto e gemeu, hein, lá dentro? Como é que pode isso? Não acordou ninguém, velho. É, ali realmente ele tá na solitária, né? Foi uma pegada forte ali. Forte. Foi uma pegada boa ali. A cauda da sereia. Mas quem é pra você, Ale? A mais sapequinha? Fala aí, meu. Eu acho que pra mim é a Cléo Pires, né? Outro dia ela falou, inclusive, o negócio do trio. Do trio Big Mac eu lá. Eu acabei de votar, deu o Cléo Pires aqui, tá ganhando, né? Ah, e ela tem declarações fortíssimas. Ô, mano, diga aí. Vamos ao time da Cléo Pires aqui, então. É, tá escalado já amanhã contra o Vitória. Com saudade, né, de ver o Corinthians. Casa cheia mais uma vez. Confirmado aqui o Corinthians, passar a escalação para você, aqui para todo mundo. É o tradicional Cássio pro gol. É o Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e o Arana. Gabriel, Maicon e o Rodriguinho. Romero. Ei! Cleison e o Jô. Romero. É isso aí. Ô, Bento, a parada é a seguinte, cara. O Jadson, ele vai começar essa partida no banco. Sim. Ele vai ser opção. Eu entendo o que o Carille tá pensando e eu concordo com ele. É um adversário que, se não acontecer nada de diferente do que todo mundo espera, o Corinthians deve vencer e vencer bem o Vitória. Então o Jadson, como ele está voltando agora de uma lesão, o período que ele está parado, aí ele teve aquele problema na costela, é natural que ele seja preservado em algumas partidas aí, principalmente quando você não tem um adversário tão qualificado que você não tenha que colocar o jogador aí, ele possa descansar um pouco mais para poder enfrentar aí sim a Chapecoense no meio da semana. O Corinthians ele deve vencer bem essa partida, cara. Eu não vejo o Corinthians aí sofrendo algum tipo de problema. Tá com medinho, né? Não, pelo contrário. O Corinthians ele depende de mais 9 vitórias para conseguir o título brasileiro de 2017. E o Corinthians tem mais 9 jogos em casa. Então, e essa conta, Alexandre, pode até ser menor. Eu tô calculando aqui 9 jogos, mas vendo aí as declarações do Renato Gaúcho, vendo as declarações do Abel Braga, vendo as declarações aí até do próprio Levir, colocando o Corinthians aí como o virtual campeão. Ah, já era. Dizendo aí, o Renato Gaúcho, inclusive, disse que só vai usar a molecada de agora em diante no Campeonato Brasileiro, que o foco dele é Copa Libertadores e Copa do Brasil. Então, vendo os adversários jogando a toalha, eu acho que é justo pensar, é legítimo, que o Corinthians ele pode até ser campeão com uma quantidade inferior de pontos, essa que eu acabei de citar. Você viu que mas o Carille é bem, discorda, né, mano? Não, mas o RG, o Carille ele tá com 100% da razão. Na entrevista coletiva dele, ele pegou e falou, isso daí é pegadinha, os caras estão se dando de morto aí, de João sem braço, mas eu tenho certeza que ninguém vai abrir mão do título brasileiro. E ele tem que ter esse pensamento. O treinador do Corinthians, ele não pode agir como se fosse torcedor. Eu posso falar porque eu sou torcedor, eu quero que se dane. E o Corinthians já é campeão mesmo. Mas o Carille e os jogadores não podem absorver isso daí. Eles têm que continuar jogando como se eles estivessem brigando ali um ponto, sei lá, de diferença para o segundo colocado. Eles têm que continuar aí martelando o adversário da forma como eles fizeram no primeiro turno. O Carille falou que é 78 pontos, né, mano, pra ser campeão. Eu acho que menos, viu, Motinha? Eu acho que menos. É, depende. Geralmente a gente tem que se embasar não na campanha do time campeão. A gente tem que ver o número médio de pontos que o segundo colocado faz. Porque quando o time já tá disparado na frente, aí é natural larga. Que o segundo colocado aí já largue. Então, a gente tem que estar sempre amparado ali, embasado na quantidade de pontos que o vice-líder do campeonato faz para poder fazer uma média assim legal e ter um parâmetro de quantos pontos será necessário. Mas eu acho que com essas 9 vitórias aí, certeza que o Corinthians já é campeão, independentemente de qualquer outro resultado de qualquer outro clube. Tá muito bom? Bem, tá bom. Só isso, mano? Só isso, inclusive, eu vou passar daqui a pouco aí uma matéria que saiu no Globoesporte.com, porque eu ouvi um monte de bobagens aí a respeito de dívidas trabalhistas, que o Corinthians era o time que mais devia e a porra toda. Eu vou passar daqui a pouco mais detalhes aí, porque o programa é longo, temos 2 horas e meia de programa. Claro. Vou passar com mais detalhes aí essa reportagem do Globoesporte.com, que é muito interessante. É, mas vocês devem bastante mesmo, hein? Caramba, importa, hein, mano? Que coisa, hein? Normal, normal. Grandes empresas... Ué, tem aquela velha frase lá, acho que do Mandela. Grandes empresas, grandes dívidas. É, imagino. Foi do Mandela, é? Foi. É. Mandela. Não sei se foi do Gandhi ou do Mandela, hoje. É o famoso, manda ela pagar logo. É, deve ter sido do Gandhi. Eu vou te mostrar Gandhi o Gandhi ideia. já. Filho. É, grande ideia essa sua. Grande ideia. Grandes empresas, grandes dívidas. Tá bom. Essa é a frase, é nóis. Vai Corinthians, mano. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Quer participar aqui com as cornetadas do Estádio 97? O número é 94-353-0150. Mande aí a sua mensagem no nosso WhatsApp, 94-353-0150. São as cornetadas do Estádio 97, os corneteiros que se manifestam. Tá bom? Seja com musiquinha, ou então... Capo, Dodô, eu gosto pro Dodô. Eu sei que vocês querem zoar isso. O Dodô, né? O Dodô, olha, Dodô é o Dodô é o foco, fala da naba! Né? Mas zoar é o Katsu, trouxa. Ele não é desegipte, mas é o foco. Olha o respeito aí, rapaz. Olha o respeito aí. Isso foi uma coisa meio Alê, né? Foi. Uma coisa meio Alê? Alê é o Katsu. Pode dar uma xingada no bar, esse negócio do ar-condicionado aqui, da... Sauna... A churrasqueira? É, a sauna sem eucalipto. Só falta o eucalipto aqui, é verdade. Porque isso aqui tá mais quente do que a ex-residência do Breno lá na Alemanha, hein? Tá louco, rapaz, olha. Afe Maria. Tá calor, hein? Ai, a Estádio 97 da Energia 97 FM, também no oferecimento do Banco 24 Horas. RG número 2. Diga, Shadow. Ah, você não sabe quem faz aniversário esse mês? Esse mês, quem? Quem? Banco 24 Horas, Banco 24 Horas está completando 35 anos. Oh. É mais novo que você, hein, velho? É verdade. É. Bom, todo mundo da idade. É. E você sabe, não importa se é hoje, amanhã, sempre que você precisar sacar dinheiro, ver seu saldo ou extrato, olha aí no seu caminho, vai aparecer um Banco 24 Horas. E o melhor dessa história é que você não paga nada mais para usar, porque já faz parte do pacote de serviços que o seu banco oferece. Sim. O ouvinte do Estádio 97 já sabe, é claro, precisa agilizar a vida e ter mais tempo para fazer o que gosta? Então dá uma passadinha no Banco 24 Horas. Boa. Banco 24 Horas, 35 anos, pertinho de você. Tá aí no meio do caminho? Para já no Banco 24 Horas, vai ter o fim de semana, vai ter aquelas despesinhas, claro, né? Claro, claro. Não é não? Claro. Vai comprar aquele carvãozinho, aquela cerveja, churrasco, não é não? Então, ideia, já pega uma graninha ali, não é não? É isso aí, Estádio 97 da Energia 97 FM, que também tem o oferecimento do Buscapé. Vamos buscar o Buscapé, Dodô? Ah, Buscapé, meus amigos, olha só. Quem gosta de economizar aí? Todo mundo gosta, pois é. Olha, seja um celular de última geração ou uma almofada para sua casa. Sim. A gente sempre quer um jeito, né? A gente sempre quer um jeito de pagar menos, lógico. Né? Por isso que existe, RG e meus amigos, o Buscapé. Boa. O Buscapé reúne milhares de ofertas para você comparar em um só lugar. E com uma novidade, hein? Sim. Agora você pode comprar direto do Buscapé. Muito mais prático, muito mais seguro. Acesse buscapé.com.br. Boa. E faz assim, ó. Dá um busca. É isso aí. Eu busquei aqui a pesquisa, já tem quase mais de 800 votos. Tudo isso, é? Caramba, qual atriz tem mais cara de sapequinha? Sapequinha. Você votou já, Sombra. Concorrentes. Ah. Débora Seco, Cléo Pires, Alessandra Negrini e Isis Valverde. Olha, Cléo Pires tá ganhando. Em último lugar, por enquanto, com 17%, por incrível que pareça, a Débora Seco. É. Oh. Aquela que traiu todos menos o marido. Sim. Ah, quem vê cara não vê chip. Fazem. É. Em penúltimo lugar, a sereia, Isis Valverde. Aí. Mas eu não acho que ela tem cara de sapequinha, não. Ah, Isis. Acho que ela é bonitinha e tudo, mas... Ah, tem. Perto da Cléo Pires, ela é a Madre Tereza. Perto das concorrentes. Caramba. As duas primeiras, aí eu vou te falar. Hein? Agora, Débora Seco, 17%. Sim. Isis Valverde, 20%. Sim. Em segundo lugar, Alessandra Negrini com 22%. E já garantida no segundo turno, Cléo Pires. Olha aí. Aliás, sensacional. Perto da Cléo Pires, a Márcia Imperator é a Madre Teresa. Inclusive, eu abri a enquete e ela vence daqui a 44 minutos. Aí depois eu vou fazer uma nova enquete só com o primeiro e o segundo lugar. Sim. Ou seja, vamos ver quem vai pro segundo turno, né? Os dois primeiros aí. E aí depois a gente vê se tem uma recuperação no segundo turno pro segundo colocado. Vamos ver. Agora, se der mais de 50% dos votos aí válidos, já era. O primeiro lugar aí já era, ganhou, já levou tudo, é festa, acabou, amigo. Tô fazendo o asterisco, né? Asterisco. É a série B da Sapequinha. Depois teremos uma disputa entre Mônica Matos e Márcio Imperator. Aí Jesus! Profissionalismo, Meu Deus. Libertadores, né? Aí o bicho pega. Aí é carrinho, Libertadores, aí é verdade. Mas o que você entende disso, Gaúcho? Nossa, que deitado. Eu entendo mais do que você, velho. Você tá aí caído pro lado aí. É, cara. Verdade? Você entende mais? Nossa, o RG tá caído? Coitado, velho. O RG tá tipo ventrilo no pau do Alê ali. Isso. Importante não é isso. O importante é você chegar onde eu cheguei. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Pra chegar aí, falta só 76 anos. Agora o velho deu o seu peito em vira. Nossa, então, chega. Ó, mano, você viu? Véio. RG? UFC total. Mas no meio do peito do gaúcho agora. Mas, mano, o RG Boa chimarrão pra tu que é lado. O RG é o mito. O RG é o Opala velho, né? Não dá pra querer ficar brigando com o RG. Tudo que o RG falar, a gente tem que aceitar. Ó o Vieira pedindo pinico. É um bunda mole, mano. Não, mas é verdade. O RG é brother. Peida na tela. Amarelo, hein? Muita gente falando. E outra, e digo mais. A minha mãe me ensinou a ter educação com os mais velhos. Mas muita gente me falou o seguinte: agora deu uma deitada. Quando o Dodô e o RG aperta, você confessa. Nesse sentido, qualquer um aqui. Ontem eu saí, ele me deu carona. Apertando daqui até lá. Agora, laranjada? Fui apertando daqui até lá. Os caras passaram o programa ontem inteiro, um dando tapinha no outro. O que você acha que ia acontecer dentro do carro? Amor. Ale, mas assim, no alto da sua experiência, ontem um tapinha não dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói. É tapinha de amor aqui, velho. Que é isso, velho? E essa baleia não sente, né? Aí o Mota e o Vieira saíram no mesmo automóvel rumo ao encontro de amigos aí pra comer um Big Mac. Bom, saíram 15 minutos antes de mim, eu saí 15 minutos. Depois. Bem depois, né? Bem depois. Eu cheguei antes e do eles destino. Chegaram quanto tempo você chegou depois? Antes? Cheguei antes do destino. O que teria acontecido nesse intervalo? Pode contar aí, não. Uma sugestão. 15 minutos, porra. Ô Borim. Fica aí, fechado. Assim, isso aí, moto. É o Hobbit. Eu ouvi uma conversa. Que é Hobbit? O Hobbit do Senhor dos Anéis. Eu ouvi uma conversa no elevador, Sombra. No elevador. É. O Vieira falando pro moto o seguinte: ô, Venenosa. Você não é frutaria, mas hoje vai me fazer uma laranjada. Caramba, hein? O Venenosa da Record. Fecha aí, ó. Não, mas, ó, pelo ensaio que tava aqui no estúdio ontem, sei não. Vamos ver aqui, olha, os prêmios que nós temos hoje pros ouvintes do estádio. Boa. Quem ligar e falar voo de 99 Corp ganha um kit da 99 e dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta. McDonald's. Vamos ao primeiro ouvinte? Manda. No oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Toca Asdrúbal. Sem mundial, mais um ano. Verdão é só série B. É o casal, o cantor. Eu bati palma. Canta mal, né? Isso que eu falo. Calma, Dodô socou a TV. Borja não que deitado, hein? Na rede. Assim, mano, você tá louco? Ah, meu Deus do céu. Dodô, o maluco deu uma deitada em você agora. Canta mal pra cacete. Tudo bem, ah. Legal, a letra é boa. Então, a letra é boa. Então, mas eu sou um cara consciente, a letra é boa, mas o cara canta mal. Ah, mas Dodô, você mal. Eu gosto de música, velho. Eu gosto de música boa. Não vem que esse negócio. Ah, tem que não sei o que. Não tem que porra nenhuma. Mas letra canta metade mal, da música. Canta mal, eu quero que se dane. É uma porcaria. Alô? Alô? Quem fala? Wellington. Eu gosto, Wellington. Gosta, Silvio? Eu gosto, Wellington. Viva a voz. Viva a voz. Não vale. Wellington do quê? Viva a voz, não pode? Não. É que fica ruim. Para aqui o carro aqui. É, para esse troço aí. Vê lá onde você vai parar o carro, hein? É, viva a volta. Também não vai causar um acidente, né? É. É. Tá na Castelo, gente. Tá na Castelo? É. Tô indo pro Barueri. Nossa, que cara mais medieval. Pra onde? Barueri. Barueri? É. Tira do Viva Voz e abaixa o carro. Ô, meu velho, manda o nome completo. Wellington Reinaldo Barbosa. Ah, agora melhor. Wellington Reinaldo Barbosa. Pô, e bem quantos anos? Tá louco aqui. Ah, quantos anos você tem? Tenho 34 anos. 3.4 hoje, RG. 34. Mas hoje acho que é melhor, hein? 34? Porque hoje é sexta, né? 34. Ah, hoje é dia, hein, Domênico? Opa, dia de quê? Sexta-feira? Ah. Do quê? Mulherada vai correndo pra casa, enche aquele o cabelo daquela babosa lá pra ficar toda bonita. Babosa! Sensacional! Tá parecendo umas bruxas antes de se arrumar. Não, nossa senhora, hein? Pelo amor de Deus. Esse aí é o bairro que mora, é aí mesmo, Barueri? Que foi? É, vamos respeitar o ouvinte. Que é? Jardim vamos respeitar Maria o Helena. Ouvinte. Por que respeitar o ouvinte? Não, porque isso que você fez foi uma sobremesa deliciosa para o ouvinte do estádio. Ah, bom, porque senão eu ia chamar você de... Mas tava estragado. Né? Molde de, seu molde de bambolê. Ah. Nossa senhora. Aquele pudim já com umas manchas verdes. Ah, já tá tudo... Meu Deus. Nossa, ele tá parecendo cuscuz. Parece uma fatia de gorgonzola, velho. O bagulho. Deus do gorgonzola? Ah, gorgonzola é bom, você tá louco? E o time aí, irmão? Não um pudim, né? Oi? Time? Coringão! Sim! Ah, Corinthians! Aqui é Corinthians, mano. Fala, mano. Beleza? Beleza. Ô, amigão, deixa eu te falar, você tá com saudade de ver o Coringão, mano? Cara, tá sem longe dele, hein? Muita saudade. Ainda bem que amanhã volta tudo ao normal, né? O melhor do mundo, mano. Volta amanhã. Tem razão, tem melhor razão. Do mundo, velho. Melhor inclusive, do mundo é brincadeira, cara. Hein? Nossa senhora. Eu já tô tentando ganhar dinheiro aqui com o táxi, que tá difícil, pra comprar passagem ano que vem pro Mundial. Cadê o momento, Favarão? Vem. Nossa, velho. Ô, não pode dirigir bêbado não, viu, velho? Boa, Marcão. Ô, CT, pega aí. Ele pega aí, tá lá na Castela. Ele vai comprar velho. Passagem pro ano. Ele não dirige bêbado não. Imagina. Ele dirige com segurança. Ô, polícia rodoviária, vamos pegar aí, velho. Tem gente dirigindo bêbado aí. Vai fazer blitz aí. Porra, velho do céu. Jesus, mas ô, amigão. Oi. O time do Corinthians amanhã aí na opção do Carille, ele vai deixar o Jadson no Jadson. Até como uma opção aí pra entrar no segundo tempo aí, não sei, pra ganhar um pouco mais de ritmo. Ou se o Corinthians estiver precisando, numa dessas, tomar um gol aí do Vitória pra colocar o Jadson pra ganhar um pouco mais de qualidade. Você concorda com o Carille? Você acha que tem que manter o Jadson nesse primeiro jogo no banco? Ah, por mim já colocaria o Jadson jogando já. Eu também. O Jadson... Como assim, eu também? Não precisa... ficar descansando, já descansou bastante, treinou bem, já deve ter treinado bem já. O cara tava machucado, ficou descansando. Não é, tá sabendo bem o nego, hein, meu? Tira a garrafa do aqui lá, velho. Ele tá machucado, fez tratamento lá, tá zerado. Ele podia sair jogando amanhã. Tá mais fresco do que pum de pinguim. É. Exato. Não, mas na situação ali do Jadson, eu acho que tem que preservar, pelo menos a princípio. Não é que o cara tá cansado, mas ele tá voltando aí de uma lesão. Ele tá algum tempo sem treinar, ele tá um pouco mais de duas semanas parado. Sim, a gente... Se o time do Corinthians ficou duas semanas aí em stand-by, imagina o Jadson que se machucou naquele jogo lá no sul do Brasil. Então eu acho que tem que ter um certo cuidado mesmo, porque o Jadson é um jogador importante, né, cara? Perder o Jadson aí durante o término do Campeonato Brasileiro não vai ser uma boa notícia, não. Ah, mano, mas eu acho que eu já sairia jogando com ele. Mas tem que respeitar, né? O Carille sabe o que faz, né? Eu tô com o Cana Brava aí, eu acho que o Jadson tem que jogar. Até porque ele é bom pra caramba e ele Cana Braba. Ouve o estádio 97. Gostei, eu sei. Mas por que Cana Braba? Ah, porra, você não viu que ele falou falando de Mundial aqui. Ah, é? Você tá de brincadeira, só. Falou que vai comprar... Ah, ele tá bêbado? Tá bêbado. Tá completamente de fogo. Passagem pro Mundial. Só tô falando a verdade, hein, mano? Diga. Ano que vem, né, não vai pro Mundial, não? Aí, ó. De novo, parou de novo. Eles vão pro Mundial. Também, esse rapaz. E digo mais, a torcida do Corinthians, ela precisa novamente aí pro Mundial, porque eu tenho certeza absoluta que o sul-americano só vai voltar a bater na cara do europeu Cadê o dia que o Corinthians aí? Voltar pro Mundial, Domênico Gomes. Tá de brincadeira. Tem passado uma bobagem, ano após ano. Ô, mano, eu acho que tem ainda pegar o Barcelona ainda pra... Pô, cadê o momento, Fanfão? Não existe, mas... A vinheta, os caras tiraram a vinheta. Não existe, velho. Tiraram. Ah, puta que lá, demorou. Tá demorando, hein? Barcelona. Jesus amado, velho. Mas, ô, Wellington, deixa eu falar um negócio. Você é taxista, né? Sou taxista. Olha só, você... entrega a sua profissão Aí você começa a falar esse monte de coisa no rádio. É, velho. Já existe tanta briga aí de taxista perdendo mercado. Aí você fala assim, tá vendo? Olha o cara, dirige embriagado. Embriagado nada. Tá dirigindo completamente de fogo. Tá dirigindo embriagado. Mano, droga. Mesmo porque... Ela usa tocha. Tá completamente de fogo, né? Mesmo porque, e eu tô preocupado com outra coisa, do jeito... Aí, ó. Eu tô falando. O cara ficou com vergonha e desligou. Ô, Domênico, do jeito que anda... Vocês estão de brincadeira, velho. Do jeito que anda a violência... Não, Domênico. Do jeito que anda a violência... Esse infeliz vai errar de ponto, vai tomar um cacete. É, né? Pô. Isso tá de brincadeira, velho. Tá vendo? Vocês derrubaram o ouvinte de maneira sórdida e asquerosa. Ele derrubou ele foi a bebida. Ele se derrubou. É, a bebida. São ridículos, cara. É, o Ale foi bem agora. Ele não sabia se falava, virava à esquerda e engatava. Ah. Entendeu? Não. E outra, ele falando de mundial aí, bebendo desse jeito, só se for o mundial do Palmeiras, aquele de 51 da Copa. Que pedrada no domínio. Entendeu? Dodô. Entendeu? Dodô é nóis, Dodô. Bebeira, levanta o Dodô aí. O Dodô tava nem na briga, velho. Presta atenção. Você foi dar uma voadora no mano, pegou no Dodô. Muito pedacinho do Dodô. O América é meu brother, velho. Não tem Dodô, porque... Marcão, pede pra dona Natália Palácio. Você partiu, o Dodôzão. Ai, o Dodôzão. Muito pelo contrário. Que tentado, hein, Dodô? Não, muito pelo contrário. Porque o meu time disputou. Não é uma coisa inventada que vocês falam. É verdade. Aí, ó. Ou pra vocês não existiu? Aí. Ah, existiu. Tá vendo? Não, existe vamos começar um torneio, do né? Existiu um não. torneio, né? Torneio não. Considerado o campeonato do mundo. Ah, mas isso já é questão subjetiva. Foi o time que resgatou o Brasil para as Copas do Mundo. Ah, mas, sim, senhor! Ô, Dodô, sim, senhor. Mas... Como assim? Não, senhor! É verdade, é verdade, é verdade. Agora, eu não tô inventando. Inventar, se por exemplo, se, nunca existiu torneio, quer dizer, passado nós temos, filho. Não, mas o meu que vocês... time, desculpa, ô, meu Domênico. Time tem história. Ao contrário de outros que a história começou em 90. Não, mas, ô Domênico. Agora você deu no meio, não, hein? Não, vocês discutaram. Não sei de que ele tá falando, de ninguém. Não. Falei que tem time grande... que começou a história não sei, mesmo, não sei que ganhou tá algo importante em 1990. Algo que valesse. O meu não, o meu ganhou um monte de coisa lá atrás importante. Então, muita coisa importante. Eu não sei, eu não sei de agora, que ele tá falando. História é história, velho. História, meu time tem história. Se o de vocês tem time, não tem, problema não é meu. Fax. Problema não é meu. Só comemora fax. Isso não é fax. Que reivindica título que não existe. Não, pera só um minuto. Não sei se porque... Você tá sabendo por quê? Não tô falando de você. Não, você acabou de falar do fax. Você da carapuça? Não, você que vestiu, que tá começando. Não, peraí, ué, você falou de fax, você falou. Se dói? Ah, é, desculpa, não. Seu time comemorou título por fax, é verdade. Não, mas o meu time, pera só um minuto, meu time comemorou... Domênico, se não fosse a Parmalat na vida do Palmeiras, vamos vocês lá. Deveriam colocar, ter relógios magros na camisa. Vamos colocar os pingos muito... nos is, como diria. Então vamos lá. Em 1951 existiu o torneio, foi comemorado pra cacete. Não tem esse negócio. O que foi? Só que o fax, quando o Palmeiras conseguiu. Ué, tá rindo do que o outro trouxa aí? Tá rindo do que o trouxa? Ué, em 1950. Pera só, eu. É aquela risada que ele foi no Zorra Total. É só... Não, mas. Mas aí tá rindo porque é leigo e não sabe ler jornal. Mas assim, se pegar aí, FIFA, a história. FIFA, não, peraí, FIFA Katsu. Não tem FIFA. Pera só, meu, presta atenção. Aí, como mundial, eu sei que você se doeu, porque deu time. 51 é seu pinga, time era pequeno até 90. Aí, seu aí, é então, tá time é pequeno até hoje. Só ganhou o campeonato importante de 90 pra cá. Aí, se eu tivesse um meu ganhou um monte de coisa importante. Muita coisa importante. Muita coisa. Guarani da capital. Eles começaram em 10. Se fosse a Parmalat na vida de vocês, a 90, faz a conta quanto dá. 80 anos não conseguiram conquistar nada. Só Paulistinha. Briga de novo. Chega! Vamos lá, mais ouvintes no ar, 3284-7097, toca os Drubal! As Drubal. Rio de Janeiro, mano, continua indo, no Rio de Janeiro, mano, vai vivendo. Alô, mano, na tela dançando ali, aqui. Alô, meu Romero, com você é o caso. Alô, torcida do puleiro, aquele abraço. Beijinha, continua balançando a pança, tocando a campainha. Do AP do mano parça e continua dando furico pro guerreiro. Alô, alô na festinha, mano e Romero. Alô, alô na festinha, beijo guerreiro. Alô, alô na festinha, descabelo palhaço. Alô, alô Taizinha, aquele abraço. Isso, você viu só? Mas esse rapaz é afinado. Ele é. É afinado, é. Afinado. Agora, é. Na Alô, sexta-feira, bom. Viu? Com o tempo assim, viu, Domenico? Sexta-feira, com o tempo assim, o cara manda a Taizinha aquele abraço, caiu uma lágrima do caiu, mano. Caiu, caiu. Caiu, mano. Caiu uma caiu. Lágrima ali, caiu uma lágrima. Mano, tá. Eu tô voltando pra São Paulo amanhã cedo. É boa, mano. Mas amanhã cedo não é 4 da manhã que você tem que acordar o teu irmão, caiu, né? Caiu. Não, eu vou chegar em São Paulo amanhã umas 7 e pouco. Você vem de avião ou de ônibus? O mano tá pior que o Zeca lá na cadeia. Avião ou ônibus, Olha, mano? Como avião. Assim? 7 e pouco. Sábado, 7 horas da manhã é madrugada. Você é louco. É. Eu e o Marcão vão estar chegando. O Marcão Opa, nem chegou ainda. Hoje vou colar no ensaio lá do Vila Maria. Lá começa os ensaios pro carnaval do ano que vem. Tá chegando aonde, Ale? Chegando da night. Aí, é, tá hoje louco. É sexta. É decreto. Mas Marcão, você torce no carnaval pra Vila Maria ou pra Dragões? E aí, independente, ano que vem tá no grupo então, especial também. Na Vila Maria. Carnaval. Vila Maria. Vila carnaval Maria. Não eu, tem nada a ver com o futebol. Dodô, Oi? Eu torço pra Vila Maria e tento pegar os Dragões. Ah, entendi. Ô, alô. Alô. Quem fala? É o Thiago. Thiago com TH ou sem H? Com H. Consegui, baralho! Truco! E é Thiago do quê? De Moraes Santana. De Moraes Santana. Quantos anos tem, meu velho? 31. Tá RG hoje, hoje sexta. É sexta. 3.1, é legal, hein? Hoje é sexta-feira, hoje é dia de alegria. De Moraes pra gente cantar nossa musiquinha. Thiago! Eu tô em cima, tô embaixo! Sensacional! Thiago! Sensacional! Ó, Ale, até que vai pra... O que é isso? Que é isso, Ale? Que é o aeroporto do Recife? Não, vai pro clube da voz, que nem o Dodô, você merece. Ah, bom, né? Alô? Aeroporto. Velhinho e o bairro? Vila Andrade. Quê? Vila Andrade. E o time? É time? São Jabaquara, lá pra aqueles lados. Véio. Sobe o hino aí, maior alvinegro do mundo. Ei. Santos. Ah, nossa, aí você foi nossa, bem. Que deitada agora, hein? Aí você foi bem, Thiago. Olha o bêbado aí, ó. Você concorda, RG? Claro, sempre. Claro que é. Onde? O único que parou uma guerra. Qual a dúvida? Quem parou a guerra foi o Pelé, não foi o Santos. Se você for puxar o currículo... O Santos. Hein, Thiago? Se for puxar Oi. O currículo, fica difícil, né? Parou guerra. É o único que tem mais de 10 mil gols no mundo. Ah, legal. Olha, o que vocês acham da ideia de mandar o Santos pra Síria pra ver se o negócio fica bom? Não, lá não tem jeito. Quem parou a guerra foi o Barcelona, não foi? Não foi? Qual? Foi, Barcelona de Guayaquil. Parou guerra do Palmeiras. Pena que ele foi tomar café. No Domênico agora, justo a hora que deu a vontade do cocôzinho dele. Ô, Thiago! Mas era a chance Oi. Do Alê não levar uma cusparada. É. Né? Você concorda com o Levi, velho? De ficar abrir mão do brasileiro a essa altura do campeonato? Olha! Nem ferrando, viu? Cara, tá, o Levi escalar esse monte de pereba pra jogar tá difícil, hein, meu? É, não podia abrir mão, né, cara? Tem que manter, dá pra manter não. As duas competições, né, cara? Pô. Ah, tem uns caras que já deu o que tinha que dar no Santos, né, meu? Quem que você daria o green card pra ir passear? Eita! O Longini já foi, o Yuri podia ir. Longini acho que foi Paraná. Thiago Ribeiro. Quem? Curitiba. Thiago Ribeiro. O Vitor Ferraz, pode ir embora também. Ah, mas se quiser mandar o Vitor Ferraz no São Paulo, portas abertas. Pode levar, leva embora. Você não gosta de outro lateral direito? Que outro lateral direito você acha bom, meu, Thiagão? Olha, o Vitor Ferraz é um dos melhores do Brasil. Hoje o Daniel Guedes pra jogar no lugar do Ferraz. É, ele tem mais condições, pelo menos acerta cruzamento, né? É que o Vitor Ferraz, a dificuldade dele é a marcação, né, cara? Ele é um cara que... Não é a bola. Ele é um cara que apoia... Ele é um cara que... Eu acho que a dificuldade do Ferraz são as próprias pernas, viu? É. Não é ruim não, pô. Aí, eu acho que ele apoia bem. Eu acho que a dificuldade dele é voltar pra marcar, cara. Aí que atrapalha um pouco. Se não tiver o Renatinho ali pra segurar a onda dele ali, fica complicado. Mas enfim, acho que agora o Levi deve acertar aí a defesa, né? Que estava um problema sério a nossa defesa. E aquele ataque lá, vamos ver se o Nilmar encaixa nesse time aí, né, velho? Ah, a gente tá com grandes esperanças, né? Porque o Copete que cai com a bola, só domina de canela. O Ricardo Oliveira tá morto. Pô, é, tá? Ali na frente só o Bruno Henrique, né, cara? Só o Bruno Henrique tá salvando. Só o Bruno Henrique. Oliveira, realmente, esse ano ainda tá difícil de acertar. Tá difícil, hein? E aí, você acredita no Peixão, na Liberta? Ah, claro. Vamos ser tetra nessa aí, meu. Santos. Mandar um chupa pro mano aí que... Não, vê o time da Libertadores. Vai pegar a Siri no mangue, rapaz, tá de brincadeira. Ah, não, mano. Na boa, você acha, né, mesmo que o Santos vai ganhar a Libertadores? Não vai, velho. Não, claro, se iluda. Que vai, meu. Não se iluda. E você se iluda. Senta no sofá e assiste, só isso. Contrário. Aí foi bem. É, a única chance, não, pelo contrário. É, eu tô tentando te abrir o olho. É que você não precisa, porque seu olho já deve estar bem aberto. O olho cego não. Chegar na final da Libertadores é a mesma que o Palmeiras tinha também. E eu falei tentando abrir o olho do porco aí e ele não quis me ouvir. Se você quiser pegar aí o replay, eu falei naquele Corinthians e Palmeiras, a sequência que o Palmeiras teria e que ia ser eliminado em todos. Eu falei, o Palmeiras ele perde pro Corinthians esse jogo, dá adeus ao Campeonato Brasileiro, perde Copa do Brasil e perde Libertadores também. Foi a ordem cronológica. Foi a ordem cronológica. Tá no replay, se você quiser, ouça aí. E agora eu cravo também. Cravo aí também. O Santos não chega na final da Libertadores. A mãe de A mana de Ó, pra quem entende o mínimo de futebol, sabe que se o Santos passar do Barcelona de Guayaquil já vai ser um milagre. Mas na próxima partida não passa do Grêmio, porque o Grêmio vai passar do Botafogo. Santos e Grêmio Sugiro uma enquete rápida junto aos profundos conhecedores do futebol sul-americano. Domênico, Santos chega na final? Santos e Barcelona agora, né? Depois é contra o Grêmio ou Botafogo. Se pegar o Grêmio, é difícil. Aí acho que não. Fazer a probabilidade. Domênico. Então vamos lá. Botafogo e Grêmio, pra mim, dá Grêmio. Santos e Barcelona, acho que o Santos até passa. E aí? Mas aí depois acho que... Aí eu acho que não dá. Azedou? Acho que aí o Grêmio não. Azedou? Pra mim, a final é Grêmio e River. E você, Vieira? Grêmio e River. Final. Mas não, perguntei, desculpa, eu não perguntei se o Grêmio chega na final. Perguntei se o Santos chega na final. Santos não. Não chega, não. Então. Aí, olha a enquete, esse você do Santos Futebol Clube. Você acha que chega? Hã? Não. Não também? Não. Mas não. Perde aonde? Não, eu acho que o time não tá... Não tá com a pegada, né? Não tá na pegada do bambo, do bambo, do bambolê. Você acha que passa, Lê? Você acha que chega na final? Eu acho que... Nem o RG chega na final, na data. Eu acho que é isso. Tá desejando mal. Nós temos que viver. O veredito final pro RG. Ninguém achou aí que o Santos vai chegar na final? Não. Então eu tô louco aonde? Ninguém então achou. Então dá uma chupada aí, Thiago, seu prego. Ninguém achou, não. Eu acho que vocês estão ignorando um detalhe. O RG tá falando que chega. Um detalhe. Não, eu disse que vocês estão ignorando um detalhe muito importante. Qual é? Tem peso, sim. É a camisa do time na Libertadores. Eu acho. Os que estão disputando aqui... E o Grêmio não tem camisa? Sim. Estão loucos. Quantas Libertadores tem? Quanto o Barcelona de Guayaquil, o Palmeiras não tinha camisa? Mas o RG, isso significa muito, porque o Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona. O Grêmio já era. Mas e aí? Quantas Libertadores tem o Palmeiras? O Palmeiras tem uma. Esse negócio... Barcelona não tem uma. Você tem que ir jogando Libertadores, você tem que ir ganhando Libertadores. Entendeu? Esse negócio do cara falar assim... Ah, o time não tem camisa. Isso é uma bobagem, desgraçado. Onze Caldas ganhou camisa contra sem camisa. RG e Domênico Esse negócio de não ter. Quebrou o amor. Desculpa. Olha o Domênico ficando ofendido porque ele não tem camisa também. É a minha opinião. Tem o seu time, que só ganhou coisa importante. Olha, eu quero dizer pro RG. Se não fosse a Leila e a Parmalat, seu time não era nada. Não era nada. A gente tem que viver. Fecha aí, pô. Para. A gente tem que viver cada dia como se fosse casar amanhã, ou seja, como se fosse o último. Então não dá pra fazer planos, né, RG, muito, sabe? Mas eu acho que não existe esse negócio de sem camisa pra mim. Não é o RG, não. Eu acho que não existe. Sem camisa conta com camisa? Não, é louco? Não tem isso. Falando casado sério solteiro. O Atlético Mineiro... Tem que analisar Mineiro, o futebol jogado, olha gente. Olha aqui, ó. O Corinthians nunca tinha chegado numa final de Libertadores. Chegou e ganhou. Tinha time e ganhou. O Atlético Mineiro nunca tinha chegado numa Libertadores, numa final, chegou e ganhou. Então que porra é essa de não ter bom, camisa? E além disso, do que cadê você tá falando? Esse negócio, então, o Mano acabou de falar o negócio que é o seguinte. Afinal, Boca Juniors e Corinthians, então não precisava nem ser jogada. É, então. Porque o Boca tinha mas seis acolhidos. Camisa pra falando besteira aí, ô Mano. Nossa, deitou no velho. Você tá dando pedrada. Foi lá e jogou muito grande. Esse negócio de, ah, camisa, a camisa ela é legal. Ela é legal, mas se você não estiver jogando bola... Você tá, vai ficar nada. Pelo caminho, tá na verdade. Cara que vai ficar. Ah, ou seja, só o RG e esse bêbado desse Thiago. Vocês vai chegar numa final. Bêbado era o outro. Vocês estão falando das exceções, assim como vocês falam do exemplo da Copa do Brasil, quando o Flamengo perdeu pro Santo André, etc, etc. Nossa, etc. Eu tô falando de camisa, e camisa tem peso sim numa competição internacional. Se o time não jogar todo ano, não disputar todo ano, ele não tem essa embocadura, velho. Thiago, porra, oi. Pra fechar a sua participação, Alvinegra no estádio 97, quer destacar mais alguma coisa do Santos? Quer tirar um baratinho com o Dodô? O que, que você quer falar? Eu queria falar uma coisa pro Dodô aí. Sabia. Mas eu não quero ouvir. Valeu, um abraço. Não vai desligar, não. Eu não quero ouvir esse trouxa ignorante. Não, pode falar, tô brincando. Fala aí, amigo. Tô brincando, pode falar. Fala da Naba, Dodô. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Fala da Naba, fala aí, Dodô. Mas meu time não perdeu. Essa de tudo, o Marcos, sabe o que é pior? Que chiclete. É que essa música vai até dezembro. Porra, a Energia 97 tinha que fazer abadás com essa fala da Naba. Sai distribuindo pra um. No carnaval, vamos fazer o trio elétrico. Micareta do Dodô. Mas na boa, eu vou mandar fazer as camisetas Fala da Naba. Boa, Samba, boa. Mas peraí, esse Fala da Naba é eu que inventei. Sim, claro. É bom sempre lembrar aqui. Quem inventou o Fala da Sanaba sou eu. Mas então, o Santos só Dumont inventou um avião lá pra ele, você inventou Fala da Naba pra você. Inventar o seguinte, ó. Então vamos homenagear o Dodô. Fala esse da Naba, fala aí, Dodô. Mas meu time já perdeu faz tempo. Fala da Naba, tá excelente, Dodô. Marcão, você viu como acabou a Libertadores? Só minou, meu time não perdeu agora. Mas não acabou a Libertadores, ainda tá valendo. Vou fazer o trio elétrico. Mas quem tem que ficar falando de Naba todo instante é São Paulo. Vou fazer o trio elétrico. Só toma Naba, vocês aí, trouxa. Para. O trio elétrico. Ué, vocês estão igualzinho. A gente tá só disputando Brasileirão. Tá igualzinho. Segue o jogo. Ué, segue o jogo. Podemos fazer o trio elétrico. O time não vai cair, fio. Meu. Thiago, nossa, também não. Um abraço pra você, obrigado. Pode fazer merchan? Mas você tem uma obrigação constitucional. Faça o merchan. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganha um par de vouchers da Mac velhinho. Oferta McDonald's. E eu vou de 99 Corp. Ganhou um kit da 99, parabéns. Boa. Posso mandar abraço? Manda. Pode. Abraço meu cunhado Thomas, que é parmeira. Aí é gente boa. Um abraço pro meu irmão, que é Bambi. Bambi. Boa. Bambi teu breoco. Ah, juiz. Deixa ele falar. E o Bambi fez aniversário esses dias, né? Eu quero mandar um amo ela pra minha mulher, Bambi. Flávia. É mesmo, mano? A Flávia, hoje é dia de mostrar a cabecinha do bacalhau pra ela. Salvou a hora. Então tá bom. Um abraço pra você, cara. Espetaculares, viu? Boa. Eu ouço todo dia vocês. Nós somos espetaculares. Dou muita risada. Boa. E adoro o programa, acompanho há bastante tempo. E dá vou seu... continuar acompanhando. E dá, seu pla... e dá seu placar pra Curitiba e Santos, velhinho. Curitiba e Santos... 3-2 pro Santos. Vamos sofrer nesse, viu? Tá bom. Abraço. Valeu, cara. Abraço. Ó, tem muito... Daqui a pouco... Oi, fala ali. Não, só que tem muita gente aqui pelas redes sociais, né? Sim. Social media. É, exatamente. Falando quando que vão começar a vender os abadás, né? Sim. Pro trio já consagrado. Atrás do Dodô só não vai quem já morreu. A micareta do Dodô? Que isso? A micareta da melhor idade. É, mas não sou eu, pera, só um minuto. Mas pera lá, mas não sou eu que faço xixi cruzado aqui. Aí, não. Essa aí não tá mais. Tá, essa vai estar tá pra sempre. Agora... Se a Fala da Naba se instituiu, essa vai ficar pra sempre. Ah, mas nem o Kid Bengala. É o creme na tatuagem. E a tatuagem também, passando creminho, né? Que tatuagem que passou creme? É, o seu Pagani passou creme na tatuagem. Essa é mais atual. Agora, pra chegar o xixi cruzado lá, nem com o Kid Bengala. Esse negócio aí não é legal, não. Olha aí, ó. É sim. Temos algumas mensagens aqui. Olha aí, mensagens aqui que estão acontecendo, rolando na nossa transmissão via Facebook. Você pode participar também assistindo através do facebook.com/energia97fm, tá bom? Olha aí, o Leandro Dias falando amanhã o líder joga. Deixa eu ver aqui mais, o Emanuel Cavalcante dando o palpite dele, Curitiba 0, Santos 1. Também concordo, hein? Acho que vai ser isso aí mesmo. O Josimar Mendes, Dodô, a voz mais linda do rádio FM. Obrigado. E ele... É o homem. Ele ainda fala aí, olha, aqui na empresa nós vamos de 99 Corp, parabéns. Aê, sabe porque já esteve lá, hein, Dodô? O Zé Borim, Sombra, você esqueceu da Naba contra o Juventude, contra o Defensa e Justiça? Zé Borim. É verdade que São Paulo não é o Palmeiras, não tem obrigação de ganhar nada, mas mesmo assim... Eu não esqueci, cara, mas isso foi antes, né? Isso foi a Naba. Vale. A Naba, como assim, lá atrás? Foi maior, né? Aí, o do Palmeiras não foi lá atrás? Não, você tá louco? Agora, não. Semana passada. A semana passada. Onde? Acabou, filho. Que Libertadores? A Libertadores acabou aí. Faz uma caralhada de tempo. Quem vive de passado é o Canal Vivo aqui. Então vocês estão mesmo, revivendo o passado aí. A Naba foi lá atrás, ô Domênico? Não. Aí eu não sei. Vocês que estão falando. Você que falou. O José Antônio... A Naba, que eu... A Naba futebolismo, mas vocês também levam tudo por trás. Aí, olha, tem muita zoeira, meu mas Deus. Também tem frases motivacionais eu acho que é legal. É, o José Antônio Nunes Moraes, RG é o mais inteligente nessa mesa, coerente, conhece tudo de futebol, o Dodô não sabe nada. Nossa, olha que legal, hein? Agora. Aqui todos sabemos. Mas igual. como Mota diz, eu tô fazendo aqui há muito tempo, você não, ô trouxa. Boa, Domingo. Chupa aí, ô mané. Você fica ouvindo o que eu falo aqui. Trouxa não. Trouxa sim. Ah, idiota então, melhor. Pronto. Não, idiota melhor, é pesado, idiota é pesado. Trouxa melhor. O Elber, Cassiano Costa Longa. Esse Marcão, mano, cover, é um comédia. Costa Longa. Deixa eu ver o que mais aqui. Obrigado pelo elogio. O Nixon Ribeiro, meu ovo, vão perder pro Verdão. Como é que é? Repete meu aí. Ovo, meu ovo, vão perder para o Verdão. Poeta, hein? Esse é poeta. Pô, meu ovo. Ai. Deixa eu ver aqui mais aqui. O próprio Nixon diz que tá muito bom assistindo pelo Face, legal. Valdemir Aureliano, boa noite para todos do estádio. Valdemir. Mas agora tenho que ir. Vou ouvindo no rádio o melhor programa de São Paulo. Valeu. Valeu. Brasil, não é só São Paulo. É isso aí, velho. Deixa eu ver aqui. O Kleber Sabino. E ó, dando um puxão de orelhas no Mano Cover. Esse é Sabino. E por quê? Marcão tá atrasado. Falou que hoje começa a escolha do samba da Vila Maria. Já tá escolheu. Na semifinal. Já. Nossa. É que hoje é tá decisão sabendo legal, hein? Nossa, sabendo, hein? Aí, mano, tá sabendo, hein? Tá mais por fora do que bunda de paniquete. Vamos informar, né? Tá decidindo o samba lá hoje. Isso aí é os remedinhos que deixa ele meio... Nossa, ele fica tonto, velho. O Marcelo Santos, Vanderlei! É 80% do título. Vanderlei. Esses caras aí tem que torcer contra mesmo. Nitidamente um recado pro Domênico Gato, né? Uma deitada, eu diria. Por que pra mim? Eu diria uma deitada pro Dodô. Você tá secando o Santos, vai. Eu não tô secando o Santos nenhum. Você me perguntou se eu acho que vai chegar na final, ô trouxa. Fala da Naba aí. Você falou que não. Ora. O Marlon Almeida. Vitor Ferraz não marca, não sabe cruzar. Ele volta fechando pelo meio. O Santos correu sério risco de perder pro Atlético Paranaense, que jogou o tempo todo em cima do Ferraz. Daniel Guedes titular já. Mas olha uma tônica, o pessoal elogiando o Daniel Guedes, ou pelo menos, não sei se está elogiando o Guedes, mas está criticando o Vitor Ferraz, né? É verdade. Então é que o Rodolfo César Zanardo, irmão do Mano, rateia. Como assim rateia? Rateia? Rateia o Fiofó. Mano! Esse pitbull é lesse. Rateia, velho. Vai pro inferno vocês dois. Rateia, eu acho. Você tem olho bom pra isso? Tem olho bom? Tem. É, o terceiro, você diria, né? Sim. Aí Marcão? Já é o quarto, viu, meu? A Daiane Dias, olha, tem um santista aqui, respeitem os mais velhos. Ela falou lá no ambiente do Face. Olha, né? Aí, ó. Sim. Encontra os mais velhos, né, RG? Que problema tem se a sua torcida é toda muito velha, não é mesmo? Quê? Que problema teria isso? Não sei, não tem velha na sua torcida? Não tem? Gente velha? Por isso mesmo estou defendendo. Na sua, Domênico, tem gente velha? Opa, lógico, graças a Deus. Na sua tem, Vieira? Tem sim, RG. Na sua tem, mano? Faz parte esse troço. Tem, inúmeros. tá vendo? Só pra saber. Mas, por exemplo, RG, você pode reparar, a Vila Belmiro, na transmissão, é o estádio que tem o som mais alto, cara. Porque se você deixar baixinho, o velho não ouve. É. Mas é verdade. Isso. É o único estádio. Repara, Domênico, é, tá naquela caixa de som. Mas é verdade, o Pacaembu também tinha uma sirene um pouco alta. Às vezes aí durante a transmissão, qualquer substituição que faziam, é tocar aquele bim-bim. No Pacaembu era o hino do Corinthians. Mas do, na Vila Belmiro era o hino do Santos. Mas você repare, viu que... alto pra cacete. Cara. Mas você viu que Itaquera é mais alto, né? Por quê, mano? Mas ali é por causa do eco, a acústica. Não, é, RG, então, é porque o eco tem que chegar nos presídios, entendeu? Ah, nossa! Que pedrada. Aí não tem argumento, apela. Não chega. Falou que o Zeca é corintiano. Senão não chega. O Zeca tá lá, louco pra escutar. O Carlos Botti. E não importa também, se o cara torcer pro Corinthians estiver do outro lado mesmo, faz parte, mano. Faz parte da, do outro da torcida também, não tem, tem erro não. Quer dizer, o Mano Brown, quando fazia as músicas dos Racionais aí, que eles estavam uma pá de camarada dele santista, isso daí você não conta. Isso aí você esquece. Você é um cara preconceituoso, RG. Esperava mais de você. Nossa. Olha aí, o Carlos Botti, faz tempo que não vejo o Domênico gritar, eu tô nojento. faz tempo mesmo. Vai demorar. Vai demorar. Maleloca vai dar mais um cheque. Peraí. Deixa eu refrescar a memória desse trouxa que falou aí. Não, não, aí dele. Não. Trouxa não. Sim, trouxa, sim, eu te explico por que é trouxa. Por quê? Ué. Menos de um ano eu tava gritando que nem um louco aqui. Vocês estão loucos. Vocês perderam a noção. Acabou, falou que... Pera só um minuto, vocês estão perdendo a noção. Foi lá quem atrás, faz, não vale mais. Quem faz muito tempo é o São Paulo, né? Não é mais Palmeiras, não. Ai, minuto. Vocês estão confundindo a coisa aí, hein? 2012 Deixa eu refrescar a memória aí. Quando? 2012. O que foi 2012? Sul-Americana. Você tá louco. Você tá de brincadeira. Ué, não vale? Acho que vale. Mas de lá pra cá, quando você gritou? E quando a gente ganha título, é no campo. Em 2012, campo. É no campo e tem troféu. Opa. Quando a gente ganha título, é no campo e tem troféu. Não é fácil, não. 2012 pra cá, eu tenho duas Copas do Brasil e tenho também um Brasileirão. Você tem o quê? Nada, né? Chupa aí, trouxa. Mas quando a gente ganha título, é no campo, mané. E tem troféu. Mas chupa se aí. Pegar os últimos chupa. 17 anos, hein? Não. Tô falando de 2012. Ah, só vai de lá pra cá, então. Ué, mas vocês sempre fizeram isso com nós? Agora não vale, Marcão. Agora não vale. Oi, RG. É, agora não tô falando não vale. Aí os caras ficam... Ah, mas não vale, não sei... Bibi. Quando cara, quantos anos sem título? Pra mim vale todos os anos. Todos, a história inteira. A história inteira pra mim vale. Quando convém... Quando começou, foi vocês que começaram com esse papinho aí. Vocês. É. Vocês? Olha não, aí. Vocês. Dodô. Não, não é nós. Ei, Dodô. Eu. Dá um recado aí do extra. Falar, olha, porque, olha, antecipando aí as nossas cornetadas. Domênico, eu vou no mercado, agora eu vou no extra, fala que tá de bom. Então vocês todos que estão aqui, os ouvintes, você que tá no teu carro agora, eu tenho certeza que você vai... Se você vê um extra que tem em tudo quanto é lugar, você vai dar uma gostou do imbicado? Gostei. Vai dar uma imbicada. Você vai imbicar pra dentro do extra, porque você vai ficar agora com água na boca. Por quê? Vocês todos aqui. Quem gosta de chocolate? Eu. Todo mundo gosta. O festival do chocolate do extra tá imperdível. É pra encher o carrinho com tantas variedades e ofertas irresistíveis. Festival do Chocolate do Extra, meus amigos. O jeito mais gostoso de fazer economia. Aproveite, hein? Bislacta 126 gramas, leve 3 por R$ 2,98 cada. Chocolate Kit Kat Nestlé, leve 3 por R$ 1,74 cada. Diamante Negro 90 gramas, leve 3 por R$ 3,68 cada. Chocolate Snickers... Leve 3 por R$ 2,58 cada. Isso é bom, hein? Bom. Olha, e tem muito mais, tá? Muito mais. É o Festival do Chocolate do Extra, cara. Viu aí? Visualizou um extra? Sim. Dá uma embicada aí, cara. Vai lá. Você merece extra economia. É, meus amigos, vem pro extra. É extra. Boa. Arneteiros, do Estádio 97. Fala, galera do estádio. Aqui é o Everton. Mano, essa música é pra você. Mano... Galinha traiçoeira, nossa. Mano, você fala muita besteira, mora no Rio e em São Paulo, vive dentro do avião, chega à noite, põe uma saia e roda a bolsa no Leblon, o seu nome é Maurício e o de guerra é Abdala, seu cliente favorito se chama aqui de Bengala, mano. Mano Abdala. Mano Abdala. Isso. Mano Abdala. Que isso? Putz, a vida. Ai, cada vem um, ver mano. O tamanho aqui daqui olha, de cabala. Olha. Cara. Sem mau criamento. Mais uma cornetada. Calma. E aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Rodrigo, beleza. Aqui do Curuvi. Sou ouvinte novo aí do programa, já tô ouvindo aí faz um mês aí, cara, mano, vocês são muito hilários, velho. E só nesse tempo aí já deu pra ver que esse tal de Domênico aí, ó, esse maluco fala muita herda, mano. Tem que colocar o Fricô aí. Esse tal de Domênico. Brincadeira aí, time. Final da Copa do Brasil vai ser Cruzeiro e Botafogo, hein? Vai, São Paulo. Boa. Boa, cara. Foi bem, foi valeu, bem. Obrigado. Esse tal foi... Esse tal de Domênico. Vamos lá. Obrigado. Mais cornetadas no oferecimento de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Fala danada, fala aí, Dudu. Fala que danada, isso? Fala acabou aí, Dudu. Gabriel Savioli, da Vila Ema. Vai meter a mulher do Google, velho. Fala danada. Tá virando, hein, chiclete. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, demais, demais. Os ouvintes do Estádio 97 são sensacionais. Estádio 97 tem um oferecimento da Stella Barros Turismo. E aí, você é daqueles que costuma viajar pelo mundo atrás daquela boa partida de futebol? Sim. É? Você é daqueles que costuma reunir os amigos? Ah, não, vamos para aquele jogo, vai ser legal, vamos fazer uma viagem, unir o útil ao agradável? Sim. Então se liga, porque a Stella Barros já está vendendo os pacotes para a Copa do Mundo na Rússia. Boa. E são muitas opções de roteiro. Muitas. Tem só para quem quer ver a primeira fase, tem para quem só quer ver quartas de final, tem aquele que quer chegar nas quartas e ficar até o fim, tem aquele que só quer ver semifinal e final, tem aquele que só quer ver um jogo do Brasil e de primeira fase. Boa. Então você pode ligar na Stella Barros Turismo, porque eles têm o know-how, eles têm os ingressos, eles têm as passagens, eles têm as hospedagens, eles têm tudo da Copa do Mundo na Rússia antes de qualquer outro. Ligue lá na Stella Barros, que você vai ter um atendimento de primeira. Agora, nesse momento, tem um plantão da Stella Barros especial para o ouvinte do Estádio 97. Oh, que chique! Você pode ligar 2166-2250. Boa. Anotou? 2166-2250. Ligue agora, você vai ter todas as informações para a Copa do Mundo na Rússia. E detalhe, uma já antecipo para você. Você pode parcelar em 10 vezes no boleto bancário. Boa. 10 vezes no boleto bancário, não é legal? Então liga lá, 2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Boa. Já já. Nós teremos o decreto. Opa! Do Ale Oliveira, hein? Já. Aí sim. Não demora não, daqui a pouquinho. Já. No oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa. E também no oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Tem mais uma cornetada aqui, ó. Faz um tempão que o Motinha solta o botão pros negão. Ele é distraído. Tá até a musiquinha. E as informações não sabe passar. Vai. O Marcão aspirante não passa de um mané. O RG chega de repente, de bengala, toma Viagra e mesmo assim não fica de pé. O Motinha não pega a mulher. Nossa. É isso aí, galera. Um abraço, Giovanni de São Bernardo do Campo. O forte dele é a rima. O Giovanni. Ele estava indo bem. Qual é o nome, qual é o nome do homem? Você vê que Giovani. Eu sou imparcial, hein? Eu poderia Giovani. Até chegar aqui e falar que era do cacete. Tava indo bem, aí que ele coisa, se... Hein, nossa, mas a rima do Neymar, Adão... meu Deus. O Giovani tá mais perdido que o Adão no Dia das Mães. Com certeza. Impressionante, cara. Verdade, verdade. Mas o que, Ale? O Adão no Dia das Mães. Verdade. Muito bem, meu muito Deus, bem, meu Jesus. Bem. Vamos lá, mais uma cornetada. Todo dia 5:30 vem a tremedeira. Oh. Tenho que ouvir o estádio, não é brincadeira. Mano, fala groselha, Dudu Tonho da Lua, Benjamin acerta o bar até o nome da rua. Vai! Sei lá se não é o bar, se fã, mandei Dodô chupar, ele quer a irmã. Tô devagar, não chego a 10 por hora, ouvindo estádio tá bom, minha trilha sonora. O Vieira cresce o olho, ele tira uma giromba, o Martão do Sul então também só quer a tromba. Mas nessa mesa não tem profissional, quem põe ordem é o Sombra, manda em geral. Eu tento todo dia entrar ao vivo no rádio, mas como é difícil, que barato. Alô, nome completo e bairro Amigon. Cidade quer saber? Assim que é bom. Quem consegue entrar no ar já tá ligado qual é. Trocadilho do RG, segue o jogo, mano. Puta aqui! Eu sei que o QI do moto é igual de um mosquito. O chefe Benedetti é esquisito. O Alê nunca aparece. Faltou, faltou, deixa pra lá. Na sexta-feira um decreto ele vai embarcar. Uma vez ouvi pra você viciar. O estádio na energia tem o que embarcar. Uma vez ouvi pra você viciar. É o estádio, né? Aí, rapaziada, um abraço pro Carlos Abrantes. Espero que tenham gostado da homenagem. Olha que legal! Olha, tá bom, o maluco bom. Mandou muito agora, hein, mano? Foi bem, foi bem. Bem. Andou, hein, Carlos Abrantes? Foi classificado. Pra caramba, foi bem, foi bem. Essa parte do Alê não vem, isso aí não. Eu achei legal. Eu achei legal. Ah, você achou legal? Não, não, achei legal a música no contexto geral. Você é um trairão mesmo. Não, não, era pra dar, né? Pra música, né? O Alê é o Valdívia do estádio. A parte, por exemplo, do mosquito do moto, você gostou? Ah, eu só mudaria essa parte, Domênico. Eu mandaria assim, ó. A Praça da Sé é lá no centro. Parece até o Mota que cagava pra dentro. Que isso, que deitada. Como é que tô vendo que você é humano de saia, não é? Então toma um cartão amarelo pra você aí. Amarelo? Deu amarelo pro Marcão. Pô, esse juiz tá de sacanagem comigo, pô. Homenagem pro Motinha. Véio. Motinha, você é brother, mano. Ah, brother, tô vendo. Brother. Motinha, é nós aqui, ó. Tô vendo. Ó. Família tá Energia. É, falou, Rob. Família Energia, olha, Motinha. Falou, Borim. Tamo junto. Falou, Borim. Família Energia. Falou, Atim. Hashtag tamo Zangado. Junto, jumento. Ainda bem que hoje não teve enquete. Ô, RG. Mas como é que tá a enquete lá? Falando enquete. Ah, já, já. Ah, vamos ver depois. Atenção, eu vou falar aqui da enquete aí das meninas sapequinhas. Mas antes o RG vai dar um recado importante do Prime Auto Center. Opa. Auto Shopping, aliás. Verdade, Shadow. Ô, meu rei. Se liga aí, meu rei. Tá aí chateado, né? Tá chegando o final de semana, você já tá pensando que tem que ir pra casa da sogra, com a esposa, a filharada, cachorro, tudo aquilo que tem direito e vai ter que ir de condução. Se liga, velho, se liga, mentaliza no meu recado, ó. Pra você que quer comprar o seu carro novo, com segurança e todo o conforto de um shopping, sem pagar mais nada, nada, nada, nada por isso, venha pro Prime Auto Shopping. Toda a estrutura você vai encontrar lá, velho. É a estrutura necessária pra você sair com o seu carro novo, entendeu? Sem se preocupar com nada, nada, absolutamente nada. Lá tem corretora de seguros, financeiras, perícia automotiva, despachante, tem até lanchonete, velho. Pô, é legal aí pra é caramba. Bom, ó, tudo isso num só lugar. Mentaliza aí, Prime Auto Shop, na Avenida Joaquim Ramalho, 929, Vila Guilherme, Zona Norte. Ou então acessa lá pra você conhecer lá o primeautoshopping.com.br, sacou? E tem mais, ó, velhinho, as taxas lá são espetaculares, a partir de 0,99, tudo facilitadinho, tudo bonitinho. Ah, tá em dúvida com carro? Ah, tem mais de 500 veículos lá em estoque, velho, você, nossa, você fica louco, você fica louco. Ah, tá preocupado? Onde você vai deixar teu carro? Tem estacionamento grátis, vai por mim, velho, ó. E para você que tá cansado, quando você tem o seu carrinho lá, que você vai, o seu carrinho usado, sabe? Quando você vai querer trocar ou vender, aí os neguinhos ficam desvalorizando, fica todo mundo sacaneando o teu carrinho. É difícil. Vai lá, velho, no Prime Auto Shop. Lá os caras garantem a melhor avaliação na troca do seu carro, cara. Vai por mim. Ó, fala que eu vi no Estádio 97 e você sabe o que você vai ganhar se você falar que ouviu o Merjan aqui? O fala. Se você comprar o carro, o quê? Um tanque cheio. Boa! Cheio. Boa. E hoje em dia tá caro sair de tanque cheio, velho. Olha lá, é isso aí. Olha lá, você promete aí, olha lá. Tô prometendo. E sabe como é que eu garanto isso? Como? Igual a semana passada e a semana retrasada. O quê? Galera vai lá e tá comigo lá dentro do shopping, velho. Você vai estar lá. Tamo junto lá amanhã. Boa! Boa. Mas a partir da tarde, porque de manhã eu durmo. É, exatamente. Entendi. Tô lá amanhã, velho, cagado. Galera, vamos tomar café, vamos tirar, como é que chama? Selfie? Selfie. Vamos tirar selfie, vamos fazer o diabo lá. Eu, você, o Júnior e todo mundo, velho. Júnior é o dono, não, o cara que manda lá. Isso. Que é o cara que consegue ser menor que o Shadow. É, ele é pequenininho, eu já conheci. Brincadeira, ele. Cara. Olha só, já fui lá, é legal pra caramba. Mentaliza, Prime Auto Shopping. Boa. Boa. Olha, gente, no nosso troféu Cara de Sapeca, encerrado o primeiro turno, teremos segundo turno. Boa. Teremos segundo turno. Encerrado o primeiro turno do troféu Cara de Sapeca. Quem ficou? Em último lugar ficou Débora C com 14%. Caraca. 14%? Que coisa, hein? Aqui falou, hein, Sombra? Hã? Aqui falou que traiu os caras, hein? E ela que puxou a campanha ainda. Eu confesso. Será que falou, foi por causa do Seco ou foi por causa da Débora? Eu confesso. Então, do Seco. Bom, olha aí, aí, último lugar? Em terceiro lugar, Isis Valverde, 20%. Perdeu. E aí, no segundo turno, no segundo lugar, Alessandra Negrini, 22%. Boa. Negrini. E em primeiro lugar, a Cléo Pires, 44%. Como ela não teve 50% mais um dos votos, teremos segundo turno. E a votação já está aberta. Então, você vota em quem? Pro troféu Cara de Sapeca. Alessandra Negrini ou Cléo Pires? Tô aqui, tá no meu Twitter. Vai ser acirrada essa disputa, hein? Diga, mano. Acho que ganha fácil. Mas eu acho que essa disputa aí, ela é um pouco injusta. Eu vou falar o porquê. Por quê? É, essa molecada mesmo aí, esse monte de 5 contra 1 que tá lembra no estádio 97, os caras não lembram, não pegaram a época áurea da Alessandra Negrini. Verdade. Ela fazia engraçadinha tudo mais. Né, mano? Essa molecada aí viu o tipo de presença de Anitta pra cá. É. Então eles têm na memória... É a Cléo Pires. É. A Cléo Pires tá muito mais fresca, inclusive, na mão deles aí. Em evidência. Ah, na mão não. É mais ou menos, né, mano? Como assim. Você pergunta pra garotada quem é o melhor, quem foi o melhor do mundo, eles falam, foi o Messi, esquece do Pelé, né? Pois é, não viu o Pelé. Claro. Pois é. Né? É um pouco difícil. Agora, se fosse duas brigando na mesma época, por exemplo, você fala de. É, sei lá, Cléo Pires e Isis Valverde. Aí a molecada pode se basear porque as duas estão em atividade. É, agora mas Alessandra, vamos ver, né, mano? A Alessandra Negrini já deve ser até meio que vó, né? Mas é o que deu, né, velho? Ela tá bem ainda. Mas vamos ver agora se os votos de Isis Valverde e Débora Seco transferem-se pra quem? É o que deu. É o que deu, né? Não tem jeito. É isso aí, é o partido Sapequinha aí. Ô, Sombra. Oi, diga, mano. É, vocês chegaram a comentar nas manchetes aí também, acho que eu não ouvi aí vocês falando, mas que o Santos está devendo aí um caminhão de dinheiro pro Dorival Júnior. Ai. É verdade, mano. Vocês chegaram a comentar? Porque quando é o Corinthians que é alvo de dívida, aí aparece na capa do Jornal Nacional, todo mundo começa a falar, que tá é tradição, vendo? Né, mano? Agora, quando pintou a notícia aí, eu esperei até agora pra ver se alguém se manifestava, e principalmente o RG número 2, que é um cara que gosta de pegar no pé do Corinthians, até agora ele não falou que o Santos tá devendo 3 milhões de reais pro Dorival. É que tem uma diferença, né, mano? Quando é com relação ao Corinthians... É tradicional, né? São os caras cobrando o Corinthians. Nesse caso, do Dorival... O Dorival não está cobrando o Santos, entendeu? É, como não, RG? Não? Ele vai doar 3 milhões pro Santos, não, brincadeira. Não, ele é reconhecido a dívida, mas ele já se manifestou de que não vai entrar na justiça, entendeu? É isso. Ele disse que não quer entrar na justiça. Então não vai querer entrar, uma coisa, não vai entrar é outra. Não quer. Peraí, RG, você está deturpando a situação. Peraí, RG, você está deturpando o que o Dorival falou. É, eu não estou deturpando nada. Tá sim, uma coisa é falar, não vou entrar na justiça. É. Não vou entrar na justiça, independente do que aconteça, eu não vou entrar. É. Agora, não quero entrar na justiça, você tá colocando na condicional. Ele não paga. Ele não quer. Vai chegar outra coisa. Então, vai chegar uma hora que ele vai querer? Não sabemos. Pode ser. Ué. Mas lógico, pagar pra não querer. Lógico. Não, quando ele falou, RG, que não quer entrar na justiça, ele quis dizer o seguinte: eu não quero precisar entrar na justiça. Olha, óbvio. Mas a esperteza do Vieira. Parabéns, Vieira. Boa, Vieira! Não vai deturpar o que o mano falou, não. É isso aí, mano. Tamo junto. Viu, Vieirinha? Não deturpar, não. Quem tentou deturpar foi a RG. Não. Foi nítido isso. Basta ter um pouquinho de QI, né? Se o cara disse, não quero entrar... É que o senhor tenta, né? O senhor tenta encobrir tudo que tem de regular. Eu? O deveria ser um pouco mais... Eu já conheci esse aí. Alguém já falou assim. Eu tento encobrir? Fala eu. Óbvio. Quem faz esse erro aí? Alguém aqui na justiça vamos lá, por partes, Motinha. A partir do momento que o RG sonega uma informação, porque sonegou, até agora não falou nada. É engraçado que na manchete só foi uma manchete. RG sonegador. Sonegou a informação. Nesse ponto, aí o cara tenta desqualificar o que o cara disse. Sonega. O cara disse, não quero entrar na justiça. Nesse ponto, quer dizer o quê? Eu não pretendo entrar, mas nesse eu ponto nós estamos empatados. Nesse ponto, ele também sonega pra caramba, igual o time dele. Ai, nossa, ai, que pesada. Isso nega notícias, véio. Igualzinho. Inclusive, é, por falar em, em notícias aqui também, eu falei que eu ia trazer a notícia durante o programa. Sombrar, dívidas trabalhistas, cara, ó. Em, em termos de números de processos, cara, o Botafogo é o time que tem mais dívidas trabalhistas aqui no futebol brasileiro. Puta, ele tem 391 processos contra. Caramba, hein? 391 processos em aberto. Seguido pelo Vasco com 390, o Internacional de Porto Alegre com 215, o Bahia com 198, o Flamengo com 190, o Palmeiras com 173, o Atlético Paranaense com 171, o Fluminense com 168, o São Paulo com 162, o Grêmio com 154, o Corinthians com 149 e o Santos abaixo com 135. Ah, é bastante, é, mesmo assim, aí né? Se a gente pegar aqui o valor da dívida trabalhista, Domênico Gato, de todos os clubes, o Flamengo é o time que mais deve, cara. Ele deve em torno aí de 300 milhões de reais. Isso aí analisando já que possivelmente possa estar perdendo. É... O Botafogo, 291 milhões. Aí tem Atlético Mineiro com 285, o Fluminense com 265. O Corinthians é o quinto aqui nessa lista com 211 milhões. Seguido pelo Vasco com 190. Vou pegar minha calculadora aqui. O Santos com 164, porque o RG, o problema aqui do Santos de ter essa dívida, por mais que o Corinthians ele tenha aí 211 e o Santos com 164, é o quanto cada clube arrecada. Sim. Porque a dívida do Santos, proporcionalmente falando, ela é maior do que a do Corinthians. Sim. Se a gente parar pra analisar a arrecadação que o Santos tem, né? A receita que o Santos tem. O absurdo, mano, que eu entendo nisso tudo é, é aquela coisa. É, por exemplo, Flamengo, entendeu? Que é, pô, o Flamengo com a estrutura que tem, com a arrecadação que tem. Quer dizer, ficarem passando o pano, dizendo que o Flamengo já sanou as dívidas. Sanou, né? As dívidas. Que tem não, que... não sanou aqui, conseguiu reduzir bem, né, RG? Mas esse reduziu bem, mano, o que, que é esse? Você reduzir... imagina o que tinha, então, se reduziu bem. O Flamengo tinha quase 500 milhões. Não, Meu Deus. Era mais, hein, mano? Era mais. Não, eu acho que estava em torno, quando se falava, olha, era em torno de 700, 800 milhões. Só para auxiliar, eu tô com a lista das dívidas dos clubes no total, envolvendo. Dívidas tudo, trabalhista, tudo, tudo. Fiscal, bancária e outros. Tá? Fica aí. Quem é o clube mais devedor do país hoje? Pra mim, hoje eu acho que é o Botafogo, né? Botafogo disparado. Disparado. O Botafogo deve 751 milhões. Nossa, quase um bi. Quem é o segundo colocado? Flamengo. Acho que é Flamengo. Flamengo? Não. Não. Entra é o Vasco, não é? Galo. Atlético Mineiro, aí. É. Gente, Galo. Atlético Mineiro, é. Ô, louco. 518 milhões. Nossa, que treta, hein? Quem é o terceiro? Terceiro? Flamenguinho? É. Ou Vasco? Ou não Vasco. É o Flamengo. É o Vasco. E também não é o Vasco. Ô, louco. É Fluminense. 501 milhões, gente. Ô, louco. Porra. Aí vem um Flamengo em quarto com 460. Colado o Vasco com 456 milhões de dívida. Porra, os times, todos os times do Rio são os que mais têm dívida? Sim, senhor. Aí vem o Corinthians, 425. Aí vem o Mortal com 397. Ih, Mortal. É. Aí vem Palmeiras, 394. São Paulo, 385. Cruzeiro, 363. E o Santos, 356. Você aí, falou, né? Que engloba, você falou que essa dívida engloba tudo, o quê? Tudo, tudo. O geralzão. Geral. Trabalhista e banco, isso aí é baseado, olha, lógico, no balanço até 2016, sim, né? Agora você contabiliza daqui pra frente Atlético Mineiro, Flamengo, Vocês acham que a folha que esses caras têm, velho? Esses times, todos, tá? Conseguem liquidar um zerar ali, imagina. Eu acho que sim. Principalmente um Botafogo que é um time. Não, acho que não. Aí o Botafogo eu acho que não. Eu acho que o Botafogo não consegue. Quem consegue? Agora, eu acho que de todo mundo que tá aqui, acho que o Flamengo tem potencial pra eliminar a sua dívida. Eu acho. Palmeiras tá eliminando, o Palmeiras tem. O Corinthians tem potencial, o São Paulo tem potencial. Eu acho que o Vasco. Dois clubes tem? Aqui. Vasco. Que, aí acho eu já não sei. Mas tem torcida acho... pra caramba, hein? Pra Ou não? Mas é complicado, né, Domênico? Eu acho que tinha, hein, Domênico? Por exemplo, pega a situação do Vasco agora, tendo que fazer 5, 6 jogos fora de casa. Tá sem perdendo poder... quase 1 milhão. Perde, a renda, sem, né? Sem poder arrecadar. Olha, entenda, esse negócio de você eliminar a dívida... Mas eu tô falando assim, eliminar um dia, não é agora. Sim. Agora nenhum tem. Um dia, supondo que você comece a trabalhar muito bem agora, ok. Agora, sinceramente, só se cair do céu alguma solução aí. Mas eu não consigo ver o Botafogo... Que não é um clube que tem grande receita de TV, que não é um clube que tem grande receita de publicidade e tampouco de bilheteria. Aí eu não consigo ver como é que o Botafogo pode eliminar essa dívida. Sinceramente. Não, não tem jeito. Fluminense, não dá, né? Fluminense. Olha, o Fluminense é outro caso. Ele não tem grande receita de televisão também. Ele é um clube que, por exemplo... Mas tem mais torcida que o Botafogo, né? Domênico, mas não é. Olha, vou te falar uma coisa. Quando a gente fala de grandes torcidas em nível nacional, nós estamos falando de 5 torcidas. Sim. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. Sim, tudo bem, mas... Mas esses times não são um segundo escalão? Aí você pega, por exemplo, Fluminense, Grêmio, Inter, Cruzeiro... Você quer ver uma coisa? Olha só, o Fluminense ele conseguiu juntar esses 501 milhões aí em dívida e analisem. Ele ficou um tempão aí sendo sustentado boa parte com uma parceira. E a dívida cresceu. É a mesma coisa, Domênico. Impressionante. É a mesma coisa. Você pega os caras têm a chance de arrumar a casa, né? Você pega o Santos. É a mesma dificuldade que o Fluminense, entendeu? Sim. Por exemplo, você pega o Santos, aí você coloca, eu não sei, pega todos os times grandes, o Santos em torcida, estamos falando aí, deve estar em oitavo, nono lugar, vai. Quer dizer, então tem uma torcida considerável também. Sim, né? Não é qualquer... Mas como que faz para botar essa torcida considerável dentro do estádio para poder proporcionar... Reverter, né? Reverter isso em receita, em grana. É difícil. É complicado, cara. Ainda mais o Santos, que insiste muito na Vila Belmiro, podia estar aqui no Pacaembu. O Pacaembu ia conseguir muito mais. E o Santos, que agora tem muito mais facilidade que o Fluminense. Porque o Fluminense, para jogar, por exemplo, no Maracanã, gasta mais do que arrecada. Não, o Fluminense não tem um estádio próprio. Então, vai ter que jogar. Depende sempre de aluguel. Como é que vai fazer? É difícil. É isso aí. Vamos falar de Nissan? Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Então você não pode perder essa oportunidade. Só neste mês, Nissan Kicks e Nissan Versa com câmbio automático CVT e parcelas que cabem no seu bolso. Então venha conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado e agora fabricado no Brasil. Câmera de ré, painel multifuncional, novas cores e muito mais. E olha, a partir de R$ 85.600 com taxa zero e em 24 vezes. Mas se você prefere um sedã, o Nissan Versa 2018 é a sua melhor opção. Ele tem o melhor espaço interno e custo de manutenção da categoria, câmbio X-Tronic, CVT e muito mais. E você ainda pode garantir o seu por pequenas parcelas de R$ 429. Então já sabe, né? Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E pedestre, use sua faixa, é Nissan! Agora aquela hora tão esperada da sexta-feira aqui do Nó. Aliás, a Lé Oliveira, que matéria bonita sua hoje no UOL, hein? Legal. Muito bacana, viu? Agradecer a rapaziada do UOL lá, que foi muito carinhoso comigo. Legal, hein? Legal, boa. E também fiz uma menção especial a... eu ia te agradecer muito aí, porque eu vou te falar, você fez um... Foi muito bonito o que você falou aí do estádio 97. É absolutamente verdadeiro. Espero que tenha sido sincero. Não, viu? Pra você não foi. Caramba, mentira. O mano é um querido também. É nóis, Ale, tamo junto, irmão. E é muito pouco perto do que vocês estão fazendo por mim aí, viu, pessoal? Boa, esse é o Ale. A gente te ama, Ale, é nóis. Obrigado. Eu não amo, não. Depois a gente massageia a sua lomba. Nossa senhora. Agora é um momento especial. Em terra de esqueleto, qualquer fratura é exposta. Hoje eu tô mais louco do que o pessoal do Estádio 97, quando decidiu me contratar. Nessa sexta, eu não quero saber quem inventou o carrinho de mão, eu quero é dar uma empurrada. Então me chama de lotérica, porque hoje eu vou pegar a sua raspadinha. Então vem com o bonde dos deficientes estéticos, com... Sombra, RG, Dodô, Mota, Marcão, Vieira, Bá, Mano, beija, mundo. Eu e ele, Azaia. Bom demais! Boa, Ale! Bom demais! Tamo junto. Deficiente estético é sacanagem. Sensacional. Sacanagem. Estádio 97, oferecimento McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento do Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação, agora é hora do momento. Oi, diga, doutor. Eu ia perguntar pra você. Diga. E pra vocês, diga. Pra vocês. Se vocês se coloquem agora. Sim. Como, sei lá, um presidente, um dirigente que manda no Botafogo. Sim. Tá? Que é o time, eu tô pegando um time que tem maior dívida aí, né? É. E aí vem um Sheik. Ah, tá vendido. Você venderia? Vocês venderiam? Pô, assim, pra salvar a entidade? Eu pago toda essa dívida aí, vou zerar. Tá. Mas eu é que mando aqui, filho. Fácil, e aí? Tá vendido. Ah, muda até talvez fosse a única saída pro Botafogo, né? Mas tá saída, velho. Você é louco, vai ganhar uma pro diabo, velho. É, mano. Dignidade. Aí o cara não venderia, mano. Não esses caras, não. Aí nem a pau, Domênico. Morra com dignidade. Ao invés de ser tricolor, eu quero que seja verde e amarelo. Se chegar hoje, eu sou, mas por exemplo. Mas ninguém chegaria querendo comprar o time fazendo isso, ou Vieira. Você perde essa torcida. Porque você perde um dos maiores patrimônios que é o próprio torcedor. O cara que faz isso é um jegue. Pra você, precisar mudar. Assim, o cara faz um jegue, pra você precisar mudar a cor da camisa e tudo do clube, você não precisa comprar o Botafogo. Você compra a Portuguesa, que é mais barato. Ou faz um time. Ou você monta um time. Mas o cara não vai mudar. Portuguesa tá 3,50 fatia, pô. Não, mas a garantia é que o cara vai comprar o Botafogo, não vai mudar. Ah, vai ser Botafogo, claro, vai ser preto e branco. Vai ter, ele quer ter o time pra ele brincar de futebol. E hoje o que, que a gente tem? Ele tem dinheiro. Eu não vejo um monte de incompetente sem dinheiro brincando com futebol? Vocês, eu prefiro incompetente vocês, com dinheiro. É. Vocês são paulinos, eu vou ter o time do Paris Saint-Germain, né? Marcão e Sombra. Se vem um Sheik hoje e fala assim, ó... Seguinte, velho, eu vou comprar essa porra aqui, eu vou liquidar a dívida e nós vamos fazer o São Paulo voltar a ganhar grandes conquistas. Tá vendido. Mas eu vou comprar e eu não quero saber durante sei lá quantos anos. Tá 20, vendido. 30. É, o e sócio. Aí, pode? Tá vendido. Por tá você vendido. Vende, Marcão. Vende, ó, eu não venderia porque eu acho que a situação do São Paulo não se assemelha do Botafogo. Não, mas no caso não tô dizendo isso. Por favor, hein? Não entendo. Lógico que não. Botafogo não tem torcida, Botafogo não... Diferente. Mas tô falando assim, se chegar hoje Botafogo um shake, um louco... Tá vendido. E aí? Ah, eu não venderia. Eu não venderia. Eu venderia, porque pra mim, se é um Sheik ou se é o Leco, pelo menos eu prefiro o Sheik que tem dinheiro. O Sheik é Leco. Mas o Leco... A diferença pra mim é o Leco dizer que ele é São Paulino... Pô, só tava uma gestão tão ruim dessa, que adianta ele ser São Paulino se a gestão é uma porcaria? Eu penso como Sombra, hein? Não, mas... Assim, se fosse com o Palmeiras, tivesse... É que o Palmeiras hoje vive um momento bom. Então... Mas vamos supor que tivesse ruim... Vê se os caras do Paris Saint-Germain tão tristes lá. Mas o que acontece com o São Paulo... Vê se os caras do Chelsea ficaram tristes. E o do City... Mas o que acontece com o São Paulo hoje, pode ser o que o Palmeiras esteja passando hoje também. Você gostava do Palmeiras na época do Mustafá? Não, nunca, não, o Palmeiras sempre foi palmeirense. Não, então, mas na época assim, ruim, na época o São boa. Paulo hoje compara-se, por exemplo, à era do Mustafá. Pode ser que amanhã depois o São Paulo esteja um gestor como o Paulo Nobre aí. Ou não. Não, mas aí é melhor ter a esperança de que sim, do que de repente você... Você não venderia, Marcão? Eu não venderia. Você, Motinha? Não. Ô, Domênico, sabe o que é o problema? Não venderia. Mano, acho que não, né, mano? Se fosse com o Corinthians... Eu não venderia, sabe por quê, Domênico? Por exemplo, se você tirar como base, não pegue aí os times de futebol aí que o Sombra citou, o Paris Saint-Germain, o City... Mas você vai ter certeza, mano, que ele vai trazer jogadores de um nível muito Domênico, bom, hein? Domênico, a questão não é essa. Esses caras são tudo loucos. Esses caras são tudo louco. Pega as franquias da NBA. Franquia de NBA, os times têm donos. Né? Se o cara quiser ele mudar a sede do teu clube, ele vai mudar. Imagina, ele pega o Palmeiras lá e joga de São Paulo. Tô levando pro Nordeste. Vai levar pro Nordeste. Se for interessante comercialmente pra ele estar com o Palmeiras no Nordeste, ele tira o time daqui e leva pra lá. Eu acho uma situação extremamente complicada, porque você vende a alma pro diabo. Você pode ter um cara que vai respeitar. Você vai ter um cara que você vai... Talvez aí um proprietário que vai respeitar o estatuto. Ele fala, não vou tirar o Palmeiras daqui. A cor ainda vai ser verde e branca, etc e tal. Beleza. Mas do nada ele resolve fazer isso, ele tem plenos poderes do clube. Eu entendo o que você tá falando, concordo, mas você acha que o cara ele vai ser louco a esse ponto? Ele estaria prejudicando o próprio produto que ele comprou. Lógico, ele tá comprando uma coisa, mas que sabe que também vai ganhar dinheiro. Ele vai sair do principal centro hoje, que é São Paulo. Tô fazendo uma suposição aí, Vieira. Esquece São Paulo. Ele vai comprar, o teu time. Exemplo, o Corinthians tem uma torcida gigantesca. Mas, Domênico, tá no estado de São Paulo, ele vai arrancar daqui. Domênico, eu vou colocar como exemplo um outro clube, o Flamengo. Todo mundo sabe que o Flamengo é forte no Nordeste. O Flamengo ele tem torcida aqui no Rio de Janeiro, evidente, o time daqui. Mas ele tem muito mais torcida se bobear no Norte e no Nordeste. Tem bastante. No Norte e no Nordeste. Ah, mas ele o cara pega, não vai tirar o time, do Rio, tira, né? Como não? Sei lá, eu acho que como não. Domênico Gato, se for financeiramente viável esses e tiver, por exemplo, loucos, alguma coisa lá, vamos supor que ele descobre petróleo no Nordeste e ele quer, talvez, ali fazer uma campanha de marketing, alguma coisa do tipo, ele leva o time pra lá. Vocês preferem, então, no caso, o Mano, né? O RGC não falou. Eu não venderia. Você não entendeu a pergunta. Hã? Não, eu não venderia. Alê, se você tivesse um time de futebol, que eu sei que você é um pouquinho Palmeiras, um pouquinho. Mas se tivesse um desses aí, você venderia? Venderia até minha mãe, depende do dinheiro. Sério. Não, eu venderia, mas eu só tenho um alerta pra fazer pra você, viu, senhor Domênico Gato? Um alerta? Eu acho só que quando existe alguma parceria de algum tipo, mesmo que seja ali Parmalat, ou até a Leiloca aqui, que de vez em quando dá uma moeda lá, eu acho que você tem que aproveitar esse suporte financeiro pra arrumar a casa. E investir também na base. Porque daí, se o dinheiro for embora... Mas é incrível que esses times não fazem isso, né, Ale? Não fazem. É isso. Você vê, ó, o Palmeiras, não conseguiu aproveitar o dinheiro da Parmalat. O Fluminense, quanto tempo, cara, hoje não consegue revelar cinco jogadores. Palmeiras agora, você vê, quantos meninos da base foram embora? É, aquela, tipo assim, dane-se. Aquela história, por exemplo, do seguinte, que eu falo muito pro Domênico na intimidade. Naquela horinha. Naquela hora, mais só vocês assim, dois, né? Isso. Na hora que o Domênico pede um, sabe, um ombro. Olha. Um amigo, né? É. Domênico, eu não vou te dar o peixe. Eu vou te dar a vara. Isso. Claro, é claro. Ensinar a pescar, nossa, né? Exatamente. É isso que eu. Não é? Você é um vendidinho, hein? Gente, vamos lá pro momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca Asdrubal. Sem Ah, essa já foi? Não é isso, de novo? Esse cara que não sabe cantar. Pipoca, Dodô, pipoca. Tem para o Matos e também para a Leiloca. Pula, pula, pula, numa perna só. Dodô, porco fedido, eu vou comer seu rabicó. Sensacional. Essa é genial. É a melhor, hein? Inteligente, vai, Dodô. Essa é inteligente e é a melhor. Entendi isso, depois você fala aí de ontem, né? O senhor que você me vendeu. Mas todo dia o senhor tá aqui fazendo isso. Você sabe o que é o pior, Domênico? Tem um Mota na mesa e as pessoas pensam em comer o seu rabicó. Não é brincadeira, velho. Eu sou casado. Mas, ô Vieira, como é que é aquela parte que fala? Alô? Pula, pula, pula, numa perna só. Dodô, porco fedido, eu vou comer seu rabicó. Opa! Vou fazer a riminha pra você, Marcão, já. Alô? Alô? Quem fala? Rima boa. Alô, João. Ô, João, tudo bem? Beleza, Dudu. Beleza, João do quê? João de Avis. João de quê? Avis. Avis. Avis. A-V-I-Z. E quantos anos você tem? 4.6. RG? Sim. 4.6 hoje? Ah, não foi hoje. Como assim não foi hoje? Muitos e muitos e muitos e muitos anos. O quê? Ele chegou e gritou... Terra Viz! Né? Ah, sensacional! Nossa! Você deu 10 pra isso. Falando sério. Ale, avisa lá em casa que não agradou. Não, nem um pouco. Ah, você dá. Avisa, tá de brincadeira. Avisa lá. Como é que é aquela música? Vai comprar. Avisa lá, avisa lá. Avisa lá que eu vou ruim. Vai comprar um abadá, seu louco. Nossa. Abadá pra quê? Quando 10 não merece. Fala aí, Dodô. Fala, Danaba, fala aí, Dodô. Ah, pelo amor de Deus, não esqueça de me lembrar de falar com meu amigo Carlão da Tente Beat pra produzir as camisetas Fala, Danaba. Fala com o Chiquinho. Alô. Alô. Você vê que eu sou um cara que eu sou feliz, né, velho? Claro que é. Eu sou. Eu criei dois bordões que já virou camiseta. É lógico. Teve uma época que eu inventei... Seu ramo é confecção. É verdade. Eu acho que eu tô no ramo errado. Eu inventei uma época aqui no estádio, é o impagável. Mas você é o gênio virou do marketing. Virou camiseta o impagável. Você é o gênio do marketing. É marketing. Chupa virou camiseta. Qual? Chupa virou camiseta também. Chupa, mas eu que inventei também? De deve ter chupa. Sido, viu? Deve ter sido. Acho que não. Você tem cara de chupador, Domingo. É. Alô! Oi! É verdade, isso. Eu pego as 10 e chupo mesmo. Porra, mas como eu dou uma chupada. As velhinhas, a velha que ele conhece, a namorada, o que for. Se fizer de caveirinha, você mata, tá louco? Ah, mas já matei várias, bicho. Ele chama de dentadura que hoje eu vou estar no Sorriso das Coroas. Com certeza, né? Isso aí. Ô, velho, e qual que é o bairro? Bairro aqui é Itaí Paulista, Zona Leste. Itaí Paulista. É. Tá saindo o time? Palmeiras, Dudu. Ô, é nóis! É, Verdão. Epa, fala aí, Dudu. Fala, Cátio, para. Fala aí, Dudu. Olha só, velhinho, o Chapecoense domingo, hein? Sim. 19 horas, o que você acha desse jogo aí? Parece que vamos ter aí, pela primeira vez, Guerra e Moisés juntos. Sensacional, esse cara aí, ó, se ele entra na Libertadores desde o primeiro tempo, era 2-0, hoje nós não tava fora não, viu, Dodô? Também acho, viu, acho que o Moisés fez uma falta desgraçada nesse time aí. E ele é gente boa pra caramba, viu? E ele é gente. E ele é um dos caras, Dodô, que se ele não se machucasse, hoje ele é convocado pra seleção, viu, velho? Eu acho, ele tinha todo esse potencial sim, viu? Ele tinha, ele é um cara que... tava jogando muito. Muito, ele é um dos melhores, né, Dodô? Ah, eu acho, cara. Acho que o Palmeiras sentiu muita falta do Moisés e não conseguiu suprir a ausência dele. Não, incrível é igual, isso, cara. Incrível. É igual ano passado, quando o Gabriel se machucou, que ficou, lembra? Quem? Qual? Que Gabriel? Tá no... Jesus? Não, o Gabriel que tá no Corinthians. Que tá no Corinthians. Ah. Quando ele se o machucou, lembra? O gato. Ah. Lembra quando ele se machucou? Não, que é... o Palmeiras sentiu muita ausência dele, pô. Você tudo tá bem confundindo. Que teve outro cara pra repor, mas esse ano não. Mas o Gabriel naquela época, Domênico, não, quando ele se machucou, o ouvinte, ele tem razão. Quando o Gabriel se machucou, o Palmeiras ele não tinha um volante tão bom quanto era o Gabriel. E eu não sei porque depois que ele voltou da lesão, ou porque ele não entrou no time novamente. Eu não sei se foi por causa daquele negócio do contrato, que ele tava meio receoso pra renovar, o Palmeiras tinha uma série de volantes na posição. Mas o Gabriel, pô, é evidente que faz falta. Ele é muito melhor que esse Thiago Santos que tá melhor, jogando hoje. Melhor que Thiago. Com certeza, velho. Muito melhor, não. E acho outra? Que é melhor. Mas é muito melhor e não. Outra? Ele é muito melhor. E a péssima coisa que o Palmeiras fez foi vender ele. Logo pro rival, né? Então, tudo mas bem. O problema... Pro Corinthians, pro Corinthians. Mas não, ele é um bem. Cara que... ele até hoje eu torço por ele. Porque ele é um cara... Ah, eu não torço, não. Não, eu torço. Eu sou... Ele deu muito pelo Palmeiras, viu, velho? Mas eu não torço, não, porque é o seguinte. O Palmeiras chegou com um propósito pra renovar com ele. Muita gente não sabe. Aí ele pediu mais. O Palmeiras ofereceu mais. Não chegou no que ele queria, mas ofereceu mais. Ele não queria. Velho, mas ele ficou fazendo doce lá. Não, mas ele merecia. Mas ele já tinha proposta do Corinthians e foi por menos que o Palmeiras ofereceu pra ele. Mas aí o que acontece é o seguinte. Faz média com a torcida do Palmeiras... gritando e xingando a torcida do Corinthians, muitas vezes, tem na rede social, foi pra do Corinthians e ficou fazendo ao contrário. Eu não gosto de jogador assim, acho que jogador tem que ser, ele tem que ser, eles se intitulam de profissionais, eles têm que ser profissionais. É verdade. Ué, se intitula de profissional, e aí faz uma papagaiada dessa aí, papagaiada, é. Eu não torço não, eu quero que se dane. E outra, nós estamos com o Thiago lá, pra mim o Thiago, ele pode não ser melhor, ele não pode não ser. Mas o cara é brigador, tá jogando bem como então, volante. Então põe ele no MMA. Ah. Não, ele é um excelente jogador. Ele é um cara que ele marca muito, né, velho? É muito marcador mesmo, viu? Melhorou a saída de passe do cara, para. Não precisa de Gabriel, não. Deixa o Gabriel no Corinthians lá. E ainda bem que o Jailson voltou pro gol, viu? Jailson. É mesmo? Você tava receoso com o prazo? Não, tá. Esse cara aí, ó. Olha o que você falou. Sei não, velho, ó. Fernando Prass já tinha que dar, Olha, cuspindo no prato que comeu, olha. Que feio. Não, mas eu não me envelheceu, joga fora. Olha, envelheceu, joga fora. Desse cara deve estar na rua agora. Leva pro asilo. Hoje ele tem que estar no banco, viu, Dodô? Mas ele hoje ele tem que estar no banco. Hoje ele tem que estar no banco. Isso aí é que leva os avós pro asilo. Pra ele lutar pela posição, entendeu? No showball. Sem coração você que leva os avós pro asilo. Sacanagem. Não, ainda bem que eu não tenho, graças a Deus. Se eu tivesse, eu ficava comigo, viu? Eu acho que o Prass, ele teve algumas falhas. Graças a Deus, é o índio. Acho que o Prass teve algumas falhas que aconteceram em alguns jogos desse ano. Mas não pode, eu quero muito que ele renove com o Palmeiras. Acho que é um baita goleiro. E jovem, né? Também? Baita goleiro. Não, jovem não é, mas é um baita goleiro. Pela idade de 39 anos, tudo bem, renove, mas fique no banco, né? Sim, mas ele vai renovar no banco pra praça, ficar, né? No banco da praça. Ô, João, fala abraço aí. Pra você, cara, obrigado pela audiência. Pode fazer o merchan aí, mano? Pode, Merjan, faz o merchan. Fala aí, João. Todo dia de clássico no McDonald's. Ei, ganhou um par de vouchers da Mac, oferta McDonald's, parabéns. E eu vou de 99, copos. Ah, lógico que você vai, ganhou um kit da 99, tá bom? Valeu, Sandrão, um abraço pra vocês, ó, vocês são mil. Mil. Valeu, cara. Valeu, um abraço, tchau. Obrigado, vamos lá. Mil. Segundo ouvinte no momento sem parar. Você, pega, paga no caixa, ativa e está usando sem parar sua vida no seu tempo. Eu quero ganhar... uma taça moderninha, pra poder parar de falar da de caninha. Nossa! Eu, hein? Recolhe os restos aí do só tem musiquinha pra mim. Pra reconhecer o corpo. Eu questionei isso. É, sei que você questionou. Juro, não questionei. Questionei só tem agora. É sua produção vendida. Não, o tema do Mano. A produção é corintiana, não tem nada pro Mano. Não tem é nada que pro, faz sucesso. O Alê não tem nada. O Alê. Não tem nada pro Marcão. Olha, pro Mota, pro Vieira. Eu não quero entregar a produção. É, seu bar. Ó, é, Domínio, seu bar. Eu não quero mas entregar. Mas eu tô entregando. É, seu bar. Eu não quero entregar essa porcaria de produção. Mas dá 5 disponíveis aqui, 4 te ferram. Então, que porra é? E você é um vendido de colocar? Mas é o seu. Mas eu não. Pô, quem é o seu? Pode ficar sem áudio. Mas que bebê. Você é a referência do programa. É a referência da casa da sua velha. Os ouvintes que mandam. Os ouvintes que mandam. Os ouvintes que mandam a música pra você. Eu sou a vidraça, que é isso, né? Alô, trouxas. Sucesso do momento. Quem é? Tô guardando é tudo Bruno. Isso. Bruno, tudo bem? Beleza, Dudu, e você? É, tá tudo tranquilo. Bruno, guarda ódio também. Bruno de Moraes Lima. Lima. Isso. E quantos anos? 27. RG 2.7. É, mas agora é momento sem parar. E? Não pode demorar muito na ligação. Mas é sensacional. Olha. É. Quanto? Repetiu o trocadilho. Foi muito ainda. Demorar só 6. Não, você tá louco? Aí se você repete o trocadilho, o puxador Lima. Não teve. Tem que fazer uma CPI do trocadilho aí. Da primeira vez já foi ruim, agora duas vezes. É a CPI do trocadilho. É esse confuso aqui que me atrapalha. O RG ele consegue se autoplagiar, né? Entendeu? Esse confuso me atrapalha. Tá certo. Tampa de cuspos. E o bairro, qual o bairro? É Jardim Peri. Peri. Zona Norte. E o time? São Paulo, lógico. Aê, boa. Tricolor, campeão, caramba. Né? Perto do Lausanne aí, ó. Tá igual o Palmeiras, não ganhamos nada esse ano. É, mesma coisa. Cuidado, vocês podem ganhar uma queda. E a gente não investiu 160 milhões, não. É, mas vocês podem ganhar uma queda. Eu não sei, olha, isso aí. Chupa Leiloca, tá na chupa. Mas tá chupa bem grande. O Lego tá grande. Fazendo a mesma campanha de vocês, Leiloca, sem gastar 160 milhões, tá? Chupa Leiloca, forte no estádio. E manteve, o 15 anos sem ganhar no Morumbi. Dançar no balsa. Não, chupa Leiloca, chupa todo mundo aí do futebol. O estádio aqui é forte, cara. Olha a mensagem do ouvinte. Quero a camiseta, fala da Naba, fala aí, Dodô. Pago até 100 pau. Aí, ó. Boa, Domênico. Você é um cara que valoriza a marca, Domênico. Bom, o Marcão falou do Lausanne aí. Queria mandar um abraço pro pessoal do Lausanne, que eu jogo bola lá no Socai dos caras. É isso mesmo, mano. Lausanne. Você gosta do Lausanne ali, Marcão? Ô, Lausanne é bom jogador. É bom jogador ou só joga porque leva a bola? Não, Eu jogo de segunda e também jogava de quinta numa turminha lá. Ah, entendeu? Boa. Eu não sou jogador, não. Qual que é o horário? Eu jogo de segunda 9:30. E de quinta também estava jogando. Só que eu voltei a estudar, aí de quinta eu não tô indo mais. Mas aí ferrou, porque nego que é de time bom não estuda, né? É verdade. É. Tem a bolsa. Política pra ser jogador é essa, né? Ô, Brunão, domingo São Paulo e Avaí, cara. Qual que é a expectativa do jogo aí? Cara, eu acho que vai ser jogo parelho igual do Cruzeiro, velho. É, mesmo porque o jogo é lá na ressacada, hein, mano. Lá o São Paulo não tem um retrospecto seis muito pontos, bom. Né? Não e tem um retrospecto do Avaí, bom. Fala aí, Marcão. É, não, os caras vão falar que é uma festa. No começo do programa, o Sombra falou aí de goleiro. Que nem um exemplo. Eu acho que o Santos tem uma zaga fraca, mas tem um goleiro ótimo. Aí o cara se destaca. Já no São Paulo, não. Tem zaga fraca e o goleiro também não passa confiança. Você entendeu? É verdade. Eu também acho. Que nem uma outra coisa, assim, o Palmeiras tem uma zaga até que boa e goleiro bom, entendeu? É, verdade. Eu acho que dá uma segurada, que nem o Corinthians também, eu acho que tem uma zaga forte e o goleiro também é bom, aí o cara acaba se pagando. Falando de goleiro, você acha o Sidão mais goleiro que o Renan ou o Brunão? Eu acho que eles se equivalem, viu? Mas eu acho que o Sidão tá um passo à frente, porque ele é mais velho e já jogou no clube, né? Mais experiente. Se fosse escolher um goleiro hoje no mercado do Brasil, quem que você escolheria? No Brasil? É. Vanderlei, do Santos, né? Acho que deu um bom goleiro. Ah, mas eu acho que aí é inviável. Dos viáveis, vamos ver. Danilo Fernandes é um cara que de repente possa vir. É, o Walter do Corinthians é um cara que também, se o São Paulo chegar com uma proposta, ela paga a multa. Eu acho que ele vem. Já chegar a proposta e tomar o não. Não, aqui não, rapaz. Nossa. Já falei que é já só dar 5% aquela gorjetinha assim, lá pra frente. Cafézinho, dá um cafezinho. Dá uma cesta básica lá e já é. O Corinthians ele tem o direito sobre o jogador. Leva um diretinho lá, leva um direitinho. Ô, mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou assino o Dutti. Eu vou te dar uns 20 conto, leva o Roberto Andrade no MEC e assina logo a venda lá do... É lógico. Pra quê? Que é mais Valtão. Confortável pro Walter? Jogar num time que é líder do Campeonato Brasileiro e vai colecionar mais um título aí? Mas ele não joga, mano. O cara não joga. Você tá louco? O Cássio vai pra seleção e vai ter uma oportunidade. Não, para, vai ficar de step lá até quando? Vai ter, sim. Óbvio. É muito melhor hoje ser reserva no Corinthians do que titular no São Paulo. Mas aonde, velho? Vocês não estão pensando nisso? Você tá louco. O cara vai jogar no tricampeão mundial, rapaz. Tá mano. Aonde? Tá vivendo da fama, filho. Aonde? Você tá louco? Tá vivendo da fama. Para, o São Paulo hoje, ó, o São Paulo na cidade de São Paulo hoje é como se fosse o Botafogo aqui no Rio. Vive no Nossa, você tá louco. Que deitada. Ah, pede desculpa aí. Nossa senhora. A gente nunca conheceu uma Série B. A gente não depende de MSI, não depende de Leiloca. Ô, mano, o São Paulo tá querendo. Nosso estádio tá pago, Vai ter o dirigente de marca. O único time brasileiro que o futebol respira é o São Paulo, que tem um estádio pago. Cadê o momento pro estádio pago? Tá louco? Epa! Estádio pago! Precisa cobrar R$200 no ingresso. Eita! Você tá de brincadeira, velho. Que lado que tá? Quando eu vou no Morumbi, eu lembro meu pai falando da década de 80 e de 90. Mais de 50 mil pessoas no estádio, bandeira lá de fora, bandeira era legal, né, velho? Você é louco, eu pago R$10 no ingresso. O São Paulo, Bruno, é velho. O São Paulo pode colocar o ingresso lá R$1, velho, porque o estádio tá pago, velho. É lógico. A gente não fica fazendo campanha aí pra perdoar a dívida, que nem o mano falou aí, vai, ó, libera aí, ontem. Não, eu falei isso. Falou, eu falei, se um dia acontecer, tem que liberar. O Corinthians foi lesado. Tá bom, faturamento na obra. Tá lesado é sua cabeça, velho. Pagando pelo erro dos outros. Não fala assim do seu irmão, mano. E é o seguinte, se o Corinthians não vender jogador esse ano, esse passivo trabalhista vai aumentar aí o ano que vem, você pode ter certeza disso. Nossa. Vai nada. E o Corinthians, se ele precisar vender algum jogador no final do ano, é só no final do ano. A gente não sai vendendo durante a competição igual o teu time fez. Você falou de passivo, o mano se incomodou. É lógico, tá nervoso. Bruno, manda abraço, Bruno. Abraços e lógico, o seu palpite pra Avaí e São Paulo, lá com a torcida mais festeira do mundo. Segundo mano. Mas eu tenho certeza que a torcida de São Paulo vai comparecer lá também em bom número. E eu acho que vai ser um jogo difícil, mas vai ser 4-1 São Paulo. Aí na boa, né? Se meter 4-1 lá no Avaí, eu começo a acreditar que a coisa pode fluir melhor. Aí. Difícil, hein? 4-1. Você não acredita que possa meter 4 nos caras, Sombra? É difícil, hein, mano? Difícil, hein? Os caras são ruins. É difícil o São Paulo colocar 4. Mas os caras estão pra também, né? Não, disputando mas pra não cair. Outra difícil, também. É, o que pode ser benéfico. Jogo de morte, Domênio. O que pode ser benéfico pro São Paulo é que é mais uma semana de trabalho aí, tipo. Descanso, né? Treino. Beleza, treino. Pra nós tá. É isso aí. Meter 4-1 e trabalhar de cueca. Eu queria mandar um beijo pra minha namorada, Camila. E posso fazer o merchan aí? Manda. Eu vou de 99 Corp. Ganhou um kit da 99, muito bom. Pô, tem como dar uma força aí no do banco? Não tem banco nenhum, amigo. Dá uma força. Tá louco, banco? Tem banco nenhum, hein? Vai lá, pega o cartão e saca. chupa Dodô. Chupa Dodô. Traz a tua namorada aí que você falou. Não. Vai que eu dou um trabalho. Ninguém mexe com a Leiloca, você não mexe com Débora Seco, não. Débora Seco. Amigo, um abraço. Valeu, cara. Boa noite. Até mais. Vamos lá. Terceiro 20 do momento, sem parar, ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca Asdrúbal! Boa! Sombra soberana, meu Deus. Eu não sei se te falaram, mas você pode escrever. O seu time é uma piada, vai jogar a Série B. Nem o prato, garfa, faca, nem o profeta e o ancião vai perder os patrocínios pros gambá e pro Verdão. Sombra. Caraca, olha só. Silêncio, tá vendo, Dudu? Só sem graça. Só foi de bandeira. Chupa, foi de bandeira. Foi sem graça. Ah, vai. Alô? Alô? Tava. Alô? Alô? Quem fala? Wagner Torezan. Oh, Wagner com V ou com W? Com W, Dodô. Com W. E quantos anos? 5.3. 5, RG. É. Hoje, hein? Sexta. 5.3. Como é que é o nome dele? Wagner Torezan. É isso aí. Torezan. Torezan? É. Ah, Torezan bem fritinho, a pururuca, véio, vai bem, viu, velho? Ah, sensacional. Verdade. É. Vai bem. Essa daí. 9.7. Foi bem, foi bem, foi bem, RG. Se me permite, o mestre dos trocadilhos, sim. Eu tô rezando pro São Paulo não cair. Sensacional! Foi bem, esses dias atrás, eu até comentei uma publicação sua no Face lá. Onde você tá, velho? Tá um barulho. Tá, é. Cara, eu tô voltando pra casa, velho. Eu tô dentro de uma lotação. Você é Lulu Santos agora? Bate mais do que pandeiro, velho. Caraca, velho. Tá aparecendo mesmo. Tá lotação tendo... é um veículo aí não tão grande quanto o ônibus. Tá todo mundo olhando pra sua cara enquanto você tá falando ou não? É. Pior que não, cara. Só tem umas 4 pessoas aqui na linha. Na van. Ah, é? Quem tem aí, por exemplo? Tem uma tiazinha? Quem mais tem aí na. Pô, cara, tem um rapaz, tem mais umas 3, 4 pessoas aqui, uma senhora. Tem um rapaz na minha frente aqui. Os caras vão começar vamos a ficar tranquilo. Você passando informação assim, velho. Tá tranquilo, aqui é Vila Matilde, eu sei, cara. Hoje é dia de pegar a tiazinha que vem de bala, hein? Pô, cara, já passei por ela, o marido tava do lado dela, velho. Aí esquece, aí é melhor mascar chiclete. Mas o que você deu? Você curtiu ou cutucou o Sombra no Facebook? Não, velho, foi a respeito daquele pênalti meio mandrake lá que deram, que ele falou assim, chupa antes que lá contra o Bahia e tal, daí eu perguntei pra ele, mas um erro justifica o outro? Ele falou, não, tá lembrado, Sombra? Claro, eu lembro sim, eu falei, não justifica, mas pô, e daí, o cara errou. Ué, tá certo. Respondeu, mas não teve que justificar nada porque ambos foram pênalti. O que não deu pro São Paulo contra o Bahia lá e contra o Cruzeiro aqui também foi pênalti. Só que foi quando eu respondi pra você, né, o Torezan, eu ainda tinha a minha primeira opinião, que era de que não tinha sido pênalti. Foi depois, justamente o que eu falei também. Agora, depois eu mesmo postei um outro lance lá, um outro ângulo, na verdade, mostrou. Agora eu mudei de ideia. Pra mim isso aí foi pênalti. Eu acompanhei também, foi a hora que a câmera pega por trás. Aí mas você vê bem o lance. Qual é teu time? Mano, que eu falo, mano? O melhor do mundo, o maior do mundo, que eu falo? Não, você tem que falar primeiro todos desculpa. Todos os rótulos pra, se for o Corinthians o seu time, esses rótulos aí são aceitos. Pode falar assim, Coringão. A mãe do Mota. Vai, falou, acho que é irmã do Mota. Até agora. A irmã do Mota. É burro. Presta atenção no programa. A irmã do Mota, pra quem não sabe, é a Índia Pachamama. É, teu pai. Presta atenção no programa, ô trouxa. Brincadeira. Mas vamos lá, você tem 4 minutos pra destilar o seu veneno. Vamos falar do Coringão, Wagner. Deixa esses pregos de lado aí. Fala, mano, vai, mete bronca aí. Ô, Wagnão, você esperava que o Carille conseguisse atingir o patamar que o Tite atingiu? Então, pouco tempo? Só um minutinho, o problema desse pessoal reclamando é o ciúme, viu, mano? É uma merda isso. É sim. Então, peraí, você não quer que tenha ciúmes de você e do mano, é isso? Você pegava, não, então. Eu fico abismado de ter tanta gente ciumenta aí, né? Verdade. Então você pegava o mano, né? Você incomoda, Você pegava o mano? Olha, moça, eu vou te falar uma coisa, velho. Fica quietinho que você só fala merda. Vai. Nossa! Ô, juiz, tem que ter cartão amarelo pro Olha, foi mal criado. Sabe brincar. Foi uma merda saudável. Ah, sei. Merda saudável. Então come. Olha cara da janta, pô. Gente, espalhou mota pelo chão todo. Tá, vá, vou terminar de responder o que você falou aí no final da sua frase. Come, passa seu número então, beleza? Ô Vagnão, deixa eu usar aí, velho. Vamos falar do Corinthians. Vamos falar de coisa importante. Eu acho, eu não esperava, não, mano. Ele atingisse esse patamar. Pelo contrário, no começo eu fiquei muito reticente a isso e a gente é praticamente a família toda é corintiana. Eu falei, vai dar merda. Mas queimamos a língua, né? Tá indo bem pra caramba. Graças a Deus, né? Pepe Carilli, como você disse. É verdade, o Carilli ele conseguiu reconquistar não só a simpatia do time, da diretoria, e da torcida também. Hoje a torcida do Corinthians tem no Carilli aí uma figura muito próxima do que era o Tite. O Carilli, que é um discípulo do Tite também, trabalharam juntos durante muito tempo, e parece que ele aprendeu muita coisa do que o Tite implantou também. É um cara que tem feito sucesso e eu espero que a diretoria do Corinthians renove o contrato dele o mais rápido possível. É, já pensando agora no Campeonato Brasileiro, que é um título que o Corinthians aí já tem nas mãos e dificilmente deixará escapar, você acha que o Corinthians vai conseguir manter esse time pro ano que vem, cara? Olha, mano, manter é difícil, sabe? Principalmente o Rodriguinho, eu acho que é uma peça importante, ele e o Arana. Sim. Mas se houver reposições à altura, eu creio que a gente consiga manter esse nível de futebol que dizem que é um futebol retranqueiro, mas tá aí, os números estão aí para todo mundo ver. Eu acho que o Corinthians é. Bom, esse aqui já foi, né? Eu sou. Você falou que a torcida ia fazer um comunicado para a CBF, para cada jogo do Corinthians valer um ponto e meio só. Eu acho que tem que valer só um ponto. Deixa o meio para os caras correr atrás. Tá? Mas é verdade, cara, é verdade. É, o Campeonato Brasileiro, inclusive eu defendi essa tese ontem, vou defendê-la eternamente. Agora com a extensão da Libertadores até o término do ano ali, termina em novembro, a Copa Sul-Americana também vai até novembro. É, tem times que vão estar focados nessa competição e vão abdicar do Campeonato Brasileiro. Teremos praticamente um turno inteiro de amistosos. O Renato Gaúcho já falou que vai colocar a molecada para jogar no Brasileiro. O Abel Braga já falou que jogou a toalha também, que o Corinthians já é o campeão. O Santos também está focado na Copa Libertadores aí, possivelmente vai abrir mão aí também de disputar o Campeonato Brasileiro. Então, cara, na boa, é um título que já está entregue para o Corinthians. Para o corintiano, evidente, é legal, é mais um título na prateleira. Mas para o produto futebol, eu acho que é desinteressante, ou não? O campeonato não fica chato? Mano, na verdade, eu não acredito no Renato e nem no Levi. Você acha que o cara tá dando migué? Não. O Corinthians perder 3 jogos, difícil, mas possam vir a ocorrer, isso é botar tudo pra cima, cara. Isso é pra desviar um pouco o foco. Agora o restante, de Santos pra baixo, vai pro balde, já era. Ô, Vagnão! Oi? Um abraço pra você, estamos chegando no final do programa. Pô, legal. Valeu a audiência, tá bom? Que é isso, tamo junto. Valeu, Vagnão. Só queria parabenizar o pessoal todo aí, um chupa, Dodô. Ai, ele vai com prazer. Valeu, Vagnão, um abraço, cara. Eu só tenho irmão, hein? Um abraço, Dodô. Falou, fui. Um abraço. Tchau. Valeu, valeu, valeu. Esse foi o Momento Sem Parar. E olha só, tem novidade bacana pra todo mundo. Agora dá para comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso aí, agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa. E o valor pago vira créditos para você sair usando. E nos totens é tão fácil quanto. Opa, que molezinha. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear e pronto. Isso vai levar poucos minutos, tá feito. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. Boa. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Já a gente vai dar uma resumida nas manchetes. Agora o recado de Fricô. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô, é isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! É isso aí, agora tem o resumo das manchetes, oferecimento do Buscapé. Aproveite, compare e compre direto, economize direto no novo Buscapé. Resumo das manchetes! Scream for me, Corinthians! Saudade eu tava do Corinthians, cara. Vontade de ver o Corinthians jogar. Mais vontade ainda de fazer um placar. Amanhã vai o Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Arana. Gabriel, Maico e Rodriguinho. Romero, Cleison e Jô. What the fuck now? Palmeiras! Mistério, hein? Meio campo. O problema do Palmeiras pro jogo contra a Chapecoense. Será que Guerra e Moisés vão jogar? E o Mino acho que foi, hein? Fica 3 meses fora. Diferente do Lucas Lima, esse aí vai pro Barça mesmo. Are you ready, São Paulo? Tricolor contra o Avaí lá, hein? Para a ressacada. Você sabe o que ela chama ressacada, RG? Nem eu. O rival confirmou já a equipe. Teremos ele, o Sidão, no gol, hein? E se engolir uns piros, o Sidão? Vai chamar quem? O goleiro do Sub-8? Sidão Bufarini. Dando a dica aqui, ó. Esse é o caminho, hein, pra galera do Avaí. Bufarini. Arboleda, Rodrigo Caio, Edmar. Nossa, achei que era a zaga do Avaí. Petro, Jusilei Hernandes, Marcos Guilherme, Cueva e Gilberto. Santos, let's go! Ah, não será dessa vez que o Nilmar vai fazer a sua estreia. Que pena. Eu não tava acreditando nisso também. Tava mais acreditando em Corinthians pagar o estádio do que o Nilmar fazer a sua estreia, viu? É, vou segurar mais um pouco, a gente sabe. O Paulistão tá logo aí também, né? É o foco, janeirão, quem sabe? E agora é comigo, ó. São Paulo e Avaí. Avaí. Palmeiras e Chapecoense. Palmeiras. Santos e Curitiba. Curitiba. Corinthians e Vitória. Corinthians. Ah, mas esse pai de santo, hein, meu? Ah, vai pro inferno, hein? Demais, esse, hein, pai de santo é sensacional. Olha, é clubista, hein, velho? Gostei desse pai de santo. Tá louco, hein? Tá muito gostei. Louco, hein, velho? Meu Deus do céu. Interna ele. Não erra, mano. Ele não erra. Interna, interna. Banco 24 horas, 35 anos pertinho de você. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Você tem uma boa dica, mano? Opa, tenho sim, Sombra. Para deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, valeu. Só com mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve a ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão com 2 hambúrgueres e os ingredientes que todo mundo adora. Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. É duplamente perfeito, duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida, duplamente cruel. Hoje eu vou comer um duplo quarteirão, porque esse lanche tá demais, cara. Ô, mano. Boa. Eu tava lendo aqui, rapidamente, só passando uma informação, né? O Felipe Sim, Coutinho, o Barça fez uma proposta de 464 milhões de reais meu Deus. Pelo Felipe Liverpool... Coutinho. Cerca de 100 milhões de libras. Acho que vai dar uns 100 milhões de libras isso aí. Nossa, que vai dar, velho. Dá uns, deve dar uns 120 de euro, deve dar uns 140 de, milhões de dólares isso aí. E o Liverpool falou assim, Não, cara, pode ser. Não quero. É verdade. Arrego, velho. Mandaram não. Não quero. Oh, na boa, daqui a pouco o Barcelona tá pagando o que recebeu pelo Neymar, hein? É, o desespero do Barcelona. Mas tá aí, ó, o Felipe Coutinho querendo ir embora. Mas já não é mais isso aí? Não. O do Neymar, Domênico, foi 220 milhões de euros. De vai euros. Dar 700 não, milhões de euros. Não. É. Foi assim, 220 milhões. Quase 1 bilhão de euros. A operação toda passa de 1 bilhão. É libras. Mesmo assim, pode ser 100 milhões de libras. Isso aí dá uns 100 milhões de libras. Vai dar uns 120 milhões de euros aí. É. O do Neymar passou dos 700 milhões. É. Pô, você já pensou se vai pagar o que foi no Neymar, meu? Não, nós não vamos chegar a isso. Não. É o desespero, não, né? Os caras lá não querem saber, não. É, mas é. Deus, velho. Pô. O futebol perdeu a noção do dinheiro. Agora eu pergunto pra vocês. Tá louco. Se o Felipe Coutinho não é vendido. Por exemplo, se quisesse, ele poderia comprar dois Neymar. Agora, o Felipe Coutinho vai subir o morro. Se o Felipe Coutinho não for vendido, cai o rendimento. E aí o Liverpool faz o que com ele? Aí, velho. Espera uma próxima. Ah, mas aí já era. O cara vai com rendimento, vai ficar com a cabeça lá. Sim, querendo cabeça ir. Do menino, imagina, cara. Tinha que ter ido, libera, deixa, mano. Libera. É por isso que eu falo no caso do Luiz Araújo do São Paulo. Hã? Ele tá forçando. Pô, mas sair. Então, mas essa proposta tá jogar no Barcelona, cara. Não, mas os caras não querem vender. Não, né, é só isso, pô. Quando o jogador quer ir embora, gente, não adianta querer segurar. Você imagina quanto que ele vai ganhar. Isso. É isso aí. E aí, tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda, ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Por que você não indica a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E tem mais! Você pode ganhar até R$1.000 em corridas. É isso aí! Até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio97. Estamos chegando ao final do programa. É isso fala, aí. Danaba, fala aí, Dodô. Fala, Danaba, fala aí, Dodô. Fala, Dodô, meu time. Olha, nem jogou, seus fala, Danaba, fala aí, Dodô. Vem aí as camisetas, fala, Danaba. E o trio também atrás do Dodô só não vai, que já morreu. É verdade. Pra tua mãe. Vamos acabar a sexta-feira assim, alegre. É isso aí. Alegre o Cats, vai pro inferno vocês todos. Vocês têm um final de semana trágico. Nossa! Tem uma cornetada aqui. Será que é essa aí? Deixa eu ver. Na moral, sou palmeirense, mas não tem coisa mais chata do que o palmeirense debatendo o título mundial de 51. Velho, o Palmeiras é grande o suficiente pra fazer um planejamento e lá ganhar essa porra igual os galinhas fizeram, entendeu? Ah, chupa, então, Dodô, porra, na boa, para de debater com esses caras, mano. Não tem? Beleza, deixa eles falar, velho. Uma hora a gente ganha. A gente não ficou um monte de anos aí zoando os caras que não tinham Libertadores? Relaxa, amigão. A gente vai ganhar. É o Luiz de Itaim Paulista. Nossa! Chupa, porra, sem mundial. Boa, Luiz. Quem é isso? Consciente. A Domênico concordou com tudo que você falou. Consciente. Não, pera, eu não ouvi. Não, ele falou, não, mas eu vou pôr no WhatsApp e eu te mando depois. É. Reanima o Domênico aí. Concordei com nada, precisa ouvir. Concordou. Muito bem, olha. O Carlos Abrantes ganhou o direito de ser estranho no Ninho. Hoje mandou a mensagem mais bacaninha aí. A música legal. Entre as cornetadas. Carlos Abrantes tem que mandar um e-mail para bar@97fm.com.br. Tá mais sapeca. Todo dia nós vamos eleger a melhor mensagem, independente de ser música ou brincadeira. Sim. Sapequinha. Nós vamos eleger. E hoje o Carlos Abrantes, então, ganhou o direito de ser estranho no Ninho. Boa. Carlos, manda um e-mail para bar@97fm.com.br. E o troféu Cara de Sapeca. Opa, essa ganhou no segundo turno. Atenção, já resultados finais. Cléo Pires com 60% dos votos, Cléo Pires. E ela tem uma vantagem, se ela mereceu, hein, ganhar, hein? Se ela for no bloco do Dodô, ela já leva o lança, né? É mesmo. Cabecinha verde lá. Mano do céu. Muito bem. RG, quem ganhou o boné estádio 97 Vista Aérea? Ele, Wagner Torezan. Aê, Torezan! 3 dias úteis para retirar os seus prêmios. E quem ganhou a camiseta Energia 97 Tent Beach? Ele, Wellington, Reinaldo Barbosa. Aê, Wellington! Ganhou aí a sua camiseta Energia 97 mais conhecido Tent como Beach. Wellington. É isso aí. Ô, Sandrinha. Oi, diga ali. Não, só convidar todo mundo para amanhã, às 9 da manhã. Sim. Lá no Pacaembu, para o jogo beneficente. É 1 quilo de alimento não perecível. Os amigos do Cafu e do Denilson contra os amigos do Safadão e do Fred. Boa! E você vai jogar em qual? Eu vou jogar no que tiver faltando mais. Mas tá. Teoricamente, jogar, eu sou do... Jogar não, né?

desse filme que conta a história da minha vida. João, o Maestro, em cartaz nos cinemas. Celso Russomano, deputado federal, São Paulo. No Congresso Nacional e nas ruas, nós do PRB temos defendido e fiscalizado os direitos do cidadão. Conseguimos aprovar a Lei 13.460, que é o Código de Defesa do Consumidor dos Serviços Públicos. Agora você vai fiscalizar a saúde, a educação e a segurança pública. Jorge Wilson, deputado estadual do PRB de São Paulo. Você pode se juntar a nós e fazer a diferença também. O Brasil precisa de você. O Brasil precisa de todos. Filie-se ao PRB. A Energia 97 vai te levar para ver Bruno Mars no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars, um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Night Session. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. Sessions. Vamos lá começar o Night Sessions aqui na Energia 97. Muito boa noite, boa sexta-feira pra você. A gente abre com ele, DJ Anderson Tomé. Get weary. Women do get weary. Oh, try a little change. Yeah. House Music. Night Sessions.